bem-vindos ao 10º episódio do OrionCast. Ele é muito especial, como todos os outros, mas esse é extra especial porque ele é o 10º. E, sabe, números redondos a gente geralmente dá uma importância maior, né? Então esse é o 10º podcast. Finalmente a gente ficou, tá entrando na puberdade aí, né? Daqui a pouco a gente já vai começar a ver revista de mulher pelada, esse tipo de coisa. Então, tamo crescendo. É, e conosco... Vocês vão ouvir muito isso hoje. Então não se irritem, por favor. Quando vocês ouvirem, abaixa um pouquinho o volume aí, porque essa merda é alta. Então conosco hoje está o Darth Vader horrível. Faz aí a porra do Darth Vader. Essa merda. E comandando essa merda está o Lula Molusco. É, o Mr. Bubble. Ó, Mr. Bubbles. O Hyde. O Pascoal, detetive atrapalhado, que e é aí? O nosso convidado especial. Aê, Pascoal. Quanto tempo, hein, mano? Pascoal, dá uma satisfação aí. Dá uma satisfação e diz por que você ficou tanto tempo fora. Então, pessoal, por causa de algumas correrias aí, essa vida louca da vida moderna, eu tive que resolver alguns problemas da faculdade, outras coisas assim, acabei não podendo aparecer nos últimos podcasts. Mas você é um participante fixo ou é você um cara que vai aparecer só de vez em quando? Não, sou... Explica pros fãs, você sabe que tem muito fã, não. Vocês lembram do Wick, né, no Cavaleiros do Zodíaco? Eu sou mais ou menos que nem o Wick, tá ligado? Ele vem naqueles episódios assim que precisa, né? Comparação de novo. Pascoal, você saiu da Matrix e foi pra Cidade das Máquinas? Você falou dessa vida moderna? Pior que não, velho. Pior que onde eu moro é a cidade das árvores, tá ligado? Só máquina, pimenta, sim. Mas é por causa da correria mesmo. Eu acabei não podendo participar dos últimos podcasts. E por causa do horário também, né? Que eu ainda tava trabalhando em alguns dias. Mas assim, agora estamos aí. Eu pretendo ser fixo, assim. Não quero ser só uma visita, né? É isso aí, Pascoal. É isso aí. É e cetista que está aqui falando, incomodado com o barulho. Faz aí, por favor. Ah, agora eu não tô afim, não. Finalmente. Tem que ser algum momento que eu sinto que vale a pena apertar o botãozinho. Então, beleza. O nosso tema principal hoje será coisas que odiamos nos videogames. Nós discutimos e tal. Foi complicado, porque você sabe que a paixão corre solta, né? Então, o ódio também. Nem tanto, companheiro, porque pra achar umas coisas que a gente odeia foi meio complicado, mas tem uma listinha boa aí, e com certeza os comentários de vocês vão pôr mais lenha na fogueira aí. E falando em fogueira, o nosso tema, o nosso quadro hoje será o Flame Wars, a volta triunfante, porque faz tempo que a gente não faz, e o nosso Flame Wars vai ser de RPGs ocidentais, que são muito melhores, e RPGs orientais, que são muito melhores. Então... A gente vai fazer um Flame Wars desse RPG. Então, e vai ser uma conversa boa, vai ser uma discussão legal. E agora a gente vai falar dos comentários que vocês fizeram no nosso podcast anterior. A gente estourou de comentário dessa vez. No momento que eu estou lendo, temos 30 comentários e eu agradeço todo mundo aí. Nós agradecemos todo mundo aí, né? Pelos comentários, que ficou muito louco. É uma briga constante, né? Todo domingo pra ver quem que posta primeiro. Se é Electro ou General Jota. E dessa vez a Electra ganhou, parabéns. O robô dela tá mais rápido, né? O robô dela tá mais rápido. Embora o conteúdo do primeiro comentário dela, né, foi negativo e ela falou que odeia o Fallout. Fallout é a pior coisa do mundo e ela quer que Fallout morra. Mas tudo bem, né? Foi primeiro, é isso aí. São sempre comentários válidos. Então, ela falou, a cada 2 metros que você anda, tem 3 fases... gigantes pra escolher e tal. Frases. As 3 frases gigantes, mas isso não faz sentido, pô. Ela deve ter... Não, ela quis dizer que tem muito texto e muito diálogo pra escolher, eu acho. Não, então, e especifique, Electra, especifique. Mas é verdade também, tem esse de ter muito diálogo e tal. É que eu gosto muito de história e dos desdobramentos, né? Tipo... o Mass Effect e tal. Então, pra mim, isso é uma coisa boa. Mas claro, o Fallout não é perfeito e tem as suas coisas ruins também, né? E isso pode tirar muita gente de jogar mesmo. Os diálogos extensos e o cenário extenso, né? Porque são quilômetros e quilômetros e quilômetros que você tem que ficar. A gente vai até comentar isso mais pra frente aí no Flame Wars. E o General Jota falou que o robô dele pifou. Ele não jogou Fallout ainda, então, General Jota, pelo amor de Deus, você joga Fallout, depois você vem falar alguma coisa, porra. Tem que, lição de casa, jogar Fallout, cara. Jogue, vai tirar umas 75 horas da sua vida, mas vai valer a pena. Vão ser 75 das melhores horas da sua vida. Então, vai lá jogar Fallout, cara. Valeu pelo comentário. Aí o Holdren, ele deu uma sugestão para fazer comparação entre console, jogos de console e PC. Eu acho que o problema com isso para nós, Holdren, é que nenhum de nós, né, uma banda famosa dos anos 80, joga tanto jogo em PC. Então a gente não tem tanto conteúdo assim pra falar. Eu jogo. Somente um de nós tem. Mas você joga os de console no PC. Então, joga o Warcraft lá, que é o negócio que pega, né? Mas eu concordo com o detetive. Aí que é interessante. Você, tipo, as diferenças que você jogar Bioshock no console ou no PC, por exemplo. Então, seria interessante. Não sei se foi isso que ele quis dizer no comentário dele, né, no site, mas de repente ele quis... Especifique. Não, mas valeu pelo comentário e foi uma sugestão legal aí. Valeu, a gente vai conversar mais sobre. Talvez a gente até convide alguém dos comentários, né, porque... Sabe como é? Quem comenta pode participar do podcast, a gente já vem falando isso há algum tempo. Que a gente usa esse tema se a pessoa jogar bastante no PC, né? Porque a gente só precisa de algumas pessoas que joguem bastante no PC para poder discutir. Então isso é uma coisa legal. O próximo foi o Killer HD. Ele falou que tomara que o nosso podcast não acabe. Eu também tomare que o nosso podcast não acabe. A gente gosta bastante de fazer, então não se preocupe que enquanto a gente estiver se divertindo e a gente estiver vendo o retorno dos ouvintes, a gente vai ficar ultra animado para continuar fazendo, cara. E valeu aí pelo comentário. E eu só queria que você especificasse das músicas no final do cast que você perguntou. Eu não entendi o que você quis dizer com isso. Cadê as músicas no final do cast? Especifica. Eu acho que ele quis dizer do BMG. Eu acho que ele deve ter pensado que era uma coisa padrão, né? Talvez, não sei. Mas ele manda aí e especifica que a gente te responde. Só lembrando o pessoal aí do site que a gente, no final do podcast, a gente já tem alguns quadros que são recorrentes, mas a gente costuma testar ideias novas. Então, vira e mexe, vocês vão ver, em vez do Flame Wars ou em vez do BGM, vocês vão ver ideias novas aí no final do podcast. Em formatos de quadro. Estamos jogando. E até peço pra vocês. Quadros novos que já estão gatilhados. Então, a caminho. Vocês sugiram também alguma coisa que vocês queiram ver de diferente, alguma ideia assim, a gente pode, de repente, tentar. Quadros novos, e citando aqui o Legionários, a gente vai mudar a internet brasileira. Ah, não é... Vocês não conhecem? Não é Legionários, é Legendários. Tá, então deixa eu mudar. Não vai tirar. Legionários. Não, mas aí... Fica repetindo assim, né? Legionários. Legionários. Não, eles falaram assim, a gente pode até não conseguir, mas que a gente vai tentar, vai. Como me irrita isso nesse programa, velho. Como me irrita. Detalhe, a gente vai mudar, mas isso não significa que vai ser pra melhor, né? É verdade. É isso aí. Nós vamos ser os Legionários virtuais. O Edivaldo comentou, e você deixou a gente muito feliz. Quando a gente leu esse comentário, um falou com o outro lá no MSN. Caramba, você viu o comentário do Edivaldo? Ele tá falando do que ele votaria na gente, que animal. Então, valeu, Edivaldo, aí. Falar disso, o Raid, você sabe se ainda existe esse prêmio podcast? Não faço a menor ideia. Eu acho que Por sim. Quê? Eu acho que não. Eu ouvi falar que ele tinha acabado. Bom, enfim. Mas não precisa ser o prêmio podcast. Pode ser qualquer prêmio, cara. Sei lá. Tem vários, né? Melhor podcast de culinária. A gente vai lá, faz um de Cooking Mama e participa. Não, vamos participar do melhor podcast de Orion Games. Tenho certeza que a gente vai ganhar. Não, pô, Edivaldo, valeu aí pelo comentário. A gente gostou bastante, cara, de ouvir. E você comentou das fases do Donkey Kong Country. A gente até, o último BGM teve a música do Donkey Kong Country aí, muito louco também. Você viu que ele falou que ele vai agora se afundar no Fallout, né? É isso aí, cara. E ó, eu quero histórias de guerra, cara. A melhor coisa de conversar sobre Fallout é conversar sobre histórias de guerra. O Lula Molusco ontem, ou hoje, acho que foi hoje, ele foi falar comigo no MSN, ele já gastou 300 horas no jogo. Ele teve uma história nova de guerra que ele passou ontem quando ele tava jogando. Então, meu, um cara que já jogou 300 horas ainda tem coisa nova pra falar, cara. É inacreditável esse jogo. É, o Pocasunga, que aliás esse nick ficou sensacional. Esse nick ficou sensacional, né? Pocasunga. Ele, que é novo, então seja bem-vindo ao OrionCast, espero que você se divirta com a gente. E eu achei muito legal que ele falou que ele desanimou no início. E cara, muita gente fala isso do Fallout, que desanima no início, que no início é meio embaçado, não sabe muito o que fazer. Só que, meu, chega uma hora que o negócio te pega que, meu, você não consegue parar de jogar. E muitas pessoas passaram por isso, cara. O Lula passou por isso. Eu passei por isso também. Você passou por isso, o Pocasunga passou por isso. E, meu, muitas pessoas passaram por isso. Então é uma característica legal do jogo, que ele te surpreende. Você acha que é uma bosta, mas no fim é um jogo animal, né? Então eu acho. Não, no meu caso não, mas beleza. É, porque você é a exceção à regra. Toda regra tem uma exceção chata. Sou do contra. Regra. Então, e valeu pelo comentário aí, Pocasunga. E seja bem-vindo, cara. Beleza, aí o Reaper, ele falou que gostou do cast, ele falou que ia ser legal fazer um cast sobre continuidades de jogos, se foram fiéis ao primeiro título e tal, então sequências, né, tipo Mass Effect 2, Bioshock 2, essas coisas. Eu acho uma boa ideia, valeu pela sugestão aí, Reaper, e a gente já começou a discutir um pouquinho de como a gente faria, então valeu, a gente gostou bastante aí da sugestão, e provavelmente a gente vai fazer um desses aí em breve, cara. Gostamos muito da ideia. Só mais uma coisa sobre o comentário do Rip, ele perguntou se a gente jogou o Polybius, né? Eu não joguei o Polybius porque eu prezo pela minha sanidade. Então eu pretendo continuar não jogando. Se a gente tivesse jogado o Polybius, ele nunca teria conhecido esse podcast. Sim. Mas por quê? O que é esse Polybius? Tá vendo? Você tava off nesse podcast. Nota-se que cetista não ouve os OrionCasts, que ele não participa. Até porque eles não são bons, né, os cetistas? Os bons, claro, são os que, tá, eu, né? Os que eu não participo, pra quê? Então mas, deixa quieto. Mas o que é? O que é esse Polybius aí? Ah, cara, agora você vai ter que ouvir o OrionCast, velho. Eu não vou falar. Não, tá bom, eu vou ouvir, eu vou. Tá bom. Eu ouvi, mas eu não lembro. Acho que não falou não, hein? Podia ter destacado. O Big Smoke, ele comentou também, ele falou da música do GTA. Então, Smoke, a gente... uma ideia que deram aqui também foi que a gente fizesse um BGM só com sugestões dos comentários. E a gente achou uma ideia excelente, assim. É lógico, a ideia foi minha. Não foi sua, foi um cara do comentário que falou. Não, você tá enganado, fui eu. Não foi, foi do comentário. Você quer parar de pegar as ideias dos comentários e passar por sua, ô safadão? Tá bom, beleza. Então, aí... E você vai ter a sua chance de colocar a sua música de GTA. Eu concordo que é uma música animal e deveria estar, mas é que todos nós temos as nossas prioridades. E se essa é uma das mais animais pra você, por que não você não fala dela? Por que que a gente tem que falar? A voz do povo é a voz do OrionCast também, cara. Aliás, eu quero até acrescentar nisso, porque o Orion Games não é um site assim que só a gente vai fazer e o pessoal tem que escutar. O Orion Games é uma comunidade de gamers, aqui todo mundo tem voz, aqui todo mundo tem vez também. Então, por favor, se manifestem. Aproveitando para explicar que todas aquelas matérias que vocês leem lá, você pode mandar também. Tem matérias lá que são enviadas pelos nossos ouvintes. É isso aí, cara. Por favor, por obséquio. O Killer HD fez outro comentário aí, que então, ele tava comentando que o GTA é campeão desses bugs, né? Ele falou muito obrigado pelos cats, então muito obrigado pelos gatos, é isso aí, Killer, valeu. O que mais a gente sabe fazer na vida são gatos pra vocês. Parabéns. Brincadeira, HD. Brincadeira. Agora, sabe o que valeu, eu gostei mais nesses comentários, o Cetista? Foi as comparações que, que o pessoal mandou do Lula. Se ele chegou a ler, então, A gente pediu, o pessoal mandou. Ah, o primeiro veio agora com o Albert. Olha a eloquência do Albert, hein? É uma pessoa muito eloquente. Lula Molusco está para o podcast, como corretor ortográfico está para o Word. Sempre corrigindo o Cetista nos detalhes. Não, animal. Não, mas o mais animal foi um mais acima. Um comentário mais acima, que eu acho que ficou perfeito. E o Albert falou que a gente instigou ele a jogar o Fallout, ainda que pelo menos uma pessoa jogar o Fallout por causa do nosso cast, gostou bastante e tal, eu já tô feliz, porque eu quero que todo mundo jogue esse jogo e divida suas histórias de guerra com a gente. Muito legal, cara. Valeu, Albert. E aí o Albert, de novo, acho que foi o mesmo Albert que... ele assistiu, cadastrou, né? Inclusive, deixa eu até comentar aí pro pessoal que, pra você que quer comentar, se cadastre primeiro, porque se você comenta e não tá cadastrado, ele ainda vai pro filtro, a gente vai ter que liberar ainda, então, pra você já comentar e já aparecer direto aí, se cadastre no site primeiro. É instantâneo. É isso aí. É instantâneo. Você viu que o Albert aqui, ele pediu pra... Ele quer conhecer a gente melhor. Então. Ele quer saber a nossa idade, onde a gente mora. Só vou avisar pro Albert que eu já tenho namorado, tá? Para de zoar os ouvintes. Pô, Albert, ó, ele tá zoando. Não fica escutando ele. Não, Albert, a gente nem vai... Nem todo mundo na Orion Games é como... Obrigado. Cansegado. Valeu pela pergunta aí. Eu tenho vários casts que eu escuto também que eu fico imaginando essas coisas, cara. Tipo, quem são esses retardados que ficam fazendo? Não, mas falando sério, agora a gente tem que falar mesmo, né? Qualquer dia, hein? Não, falar a gente da fala. Nossa carreira de gamer. Não. Aí, o bom é que tá chegando aí em breve um aniversário de um site aí meio conhecido, chamado Orion Games, que a gente pode usar essa oportunidade, né, galera? Só dando uma sugestão aí. Claro. Não percam, porque vocês vão rir muito se vocês souberem a nossa história. É verdade. Cada coisa que eu vou falar. Pro aniversário do Orion Games vai ter um especial contando a história do Orion Games. É isso aí. E aí a gente dá esses detalhes sobre nós também, os meliantes do OrionCast também. E ele também deu a sugestão de jogos do Mega Man. A gente vai levar isso em consideração também, cara. Mega Man é clássico, né? A melhor comparação é essa que eu acho que o Thiago fez, que ele falou que o Lula Molusco tá pro OrionCast, assim como o Datena tá pro Brasil. Eu achei perfeito. É isso aí, Thiago. Você, o quê? Cara, mas eu não entendi a linha de raciocínio. Me explica. Mano, o Datena, cara. O Lula Molusco é o Datena do OrionCast, cara. Total, mano. Total. Shoyt, você falou que a minha voz é idêntica à voz do Fábio Barreto. Isso eu tenho que comentar. Isso eu tenho que comentar. Eu, quando eu vi isso aqui, eu fui ouvir esse comentário, esse podcast do SOS Cast, que ele mandou aqui, que é sobre o cinema. A voz não é parecida, é igual ele falou, é igual, é idêntica. E, inclusive, levantou aqui a suspeita que o Cetista participa desse podcast. Sobre a unha de Fábio Barreto. Eu estou traindo. Eu sou um agente duplo. Pô, Shoyt. Assustador. É assustador de como é parecida a voz. É o jeito de falar que parece. É muito parecido. Então, um podcast excelente, né? você tem que andar questionando seu pai, sua mãe aí, pra ver se você não tem um irmão perdido por aí, velho. Porque o cara fala igual a você. Igual. Pô, Shoyt, você estragou meu disfarce, cara. Pô, você não tinha que ter comentado, mas não, eu vou escutar esse SOS Cast aí e vou ver o que fita é essa, se estão me clonando por aí. O Webstar falou que ele jogou o Fallout no começo, mas depois ele pegou o gosto depois que a gente comentou e fez esse podcast, e eu fiquei muito feliz, cara. Eu adoro quando alguém fala que começou a jogar o Fallout, é perfeito, cara. E ele, então, Webstar, que deu a sugestão das músicas do BGMC dos ouvintes, viu, Mr. Bubbles? Você tá querendo roubar? A ideia foi minha, eu nem venho. Foi do Webstar. Webstar, a gente tá ligado que foi sua, mano. Fica na boa aí que a gente vai te dar os louvor. A gente vai te dar os louvor. E ele também pediu o wallpaper aqui do fundo do mar, né? Aproveitar que o Pascoal tá aqui. Aproveita que o Pascoal tá aí e cobra do cara certo. Ó, o, só pra vocês saberem, é o Pascoal que pensa em todos esses wallpapers aí, essas coisas. Ele ajuda bastante com as imagens do site. Então, o detetive é foda, mano. É, reclama pra ele aí do wallpaper, gente. E força ele a fazer mais, porque ele é, bom, ele é muito bom. Então, vamos deixar um comentário aí pra forçar ele a fazer mais imagem. É, e o Albert, é, a única, a última coisa que ele falou do que a gente precisa falar mais do que estamos jogando, e é verdade, faz um tempinho, né, que a gente não faz. E ele tá jogando Darksiders, que ele acha muito legal. É, então valeu aí, Albert. É, e esses foram os comentários, desculpa a demora aí dos comentários, mas é que foi muito comentário e isso é ótimo. Tem um e-mail do Rodrigo Yoshi. Yoshi? Do Mario? Yoshi? Yoshi do Mario. Provavelmente. É, ele falou que conheceu o site pelo Google, né? Provavelmente ele procurou aí, que ele era um ouvinte do Download, que acabou, né? Infelizmente. E agora tá ouvindo o podcast, que ele gostou, que blá blá blá, que ele recuperou o orgulho de ser gamer, seja lá o que isso signifique, né? Não, é isso aí, mas, cara, é isso mesmo. Eu tô brincando, Rodrigo, você tá com a gente agora e é isso aí, você achou a casa certa pra você. É isso aí, cara. Pra quem quiser mandar e-mail, pode mandar, viu? Vocês podem comentar aí. Oi, e modéstia à parte, esse é um grande diferencial do Orion Games, porque a gente que, embora nós escrevamos essas matérias e tudo, nós não somos só o pessoal que escreve matérias, nós somos jogadores de verdade, jogamos, gostamos, amamos o que fazemos, e talvez esse seja um diferencial, se você quer pessoas que falam com emoção de videogame, o lugar é aqui. É verdade. Então é isso aí, cara, aqui é a casa da mãe Joana. É uma putaria, mas todo mundo acha animal. É nada, cara, seria muito pior, viu? Se não tivesse edição, esse podcast seria muito pior. Ah, é verdade. Não, mas tudo, né? Não, mas... Se fosse colocar tudo que é falado aqui. Ah, não dá, não dá, não dá. É, tudo que o Mr. Bubbles fala, essas pornografias. Não sou eu o famoso por pornografia, né? Mas vamos pular essa parte. Não, mas ó, valeu pelos comentários aí, gente. Continuem comentando. É, e agora fiquem com o nosso tema principal, que é o que odiamos nos videogames. E agora a gente vai para o nosso tema principal, que é coisas que odiamos em videogames. E coisas que odiamos em videogames é uma conversa muito abrangente, né? Tem muitas coisas para odiar, né? Como tem muitas coisas para amar também. É, e aparentemente o nosso amigo Hyde tem uma lista considerável. Então a gente vai partir da lista do Mr. Hyde, que é a junção do Mr. Bubbles com Hyde. É totalmente bizarro. Mr. Hyde Molusco, né? Nossa. Então, Hyde, vai falando aí as suas, meu filho, e a gente vê se a gente concorda com você ou não. Uma coisa que eu odeio muito é quando você tá jogando na live, tá jogando lá Street Fighter, sei lá o quê, aí você tá ganhando. Aí quando você não tem mais como outro cara ganhar, o cara pega e sai da luta, abandona e te deixa lá na... Puta merda, isso já aconteceu comigo. Isso acontece com todo mundo, é muito horrível isso aí, eu odeio muito. Ó, eu não tenho tanto ódio disso, porque o único jogo que eu jogo assim, online, que às vezes eu jogo competitivo, é o Rock Band. Só que o Rock Band, ele tem uma punição legal pra quem faz isso. Quem sai, perde a batalha. Então eu até prefiro, porque eu... Se eu jogo 2 segundos e o cara sai, eu ganhei. Entendeu? Não, então... é porque você não tem honra, cara. O negócio é ganhar do cara até o life. É porque você tá falando de Rock Band, né? Mas é, então. Street Fighter é arrancar todo o life. Esses dias também eu tava jogando com um cara que tava jogando Street Fighter HD Remix. E o desgraçado me ganhou os 2 primeiros rounds. Depois eu ganhei os dois seguintes. Ganhei. Quando eu tava ganhando o terceiro, que deu a animação de vitória, o cara foi e me saiu e eu perdi a vitória. Desgraçado, mau caráter. Aí eu tive que anular ele lá na listinha, né? Mas a vontade mesmo é de entrar dentro do videogame e enfiar a porrada nele. Não, o que eu acho que resolveria é o mesmo esquema do Rock Band. Quem entrou e saiu no meio da luta, por qualquer motivo que seja, até lag, alguma merda assim, a vitória é do outro e pronto. Entendeu? Acabou você. Porque assim, eu sei que tem que ganhar, você quer ganhar, quer matar o cara e tal, beleza. Matar, ok, não, eu entendo. Matar, literalmente. Tiro na testa dele. Mas eu acho que eles não habilitariam isso não nos jogos de luta, porque senão o pessoal fica fazendo com um amigo. O pessoal fica, sabe? Não, mas isso aí depende, tem um modo que é o ranked match lá, que não dá pra você convidar. Porque o pessoal faz essas coisas. E é uma das coisas que me irritam online também, que é o pessoal que te adiciona só pra fazer troféu ou conquista. Nossa, cara, tipo, tem gente que joga bem, mas tem gente que, putz grilo, o cara te adiciona, quando eu tava jogando muito Resident Evil 5, dava raiva. O cara vira e mexe, aparece a gente, ô, você tem ovo aí pra me passar, pra fazer dinheiro? Ô, você não quer fazer a cheat de ficar trocando ovo? Poxa, eu fiz uma vez com um cara que insistiu muito comigo pra eu fazer. Mas, cara, pô, que graça tem? Você fica lá 30, 40 minutos fazendo esse negócio de premiação, conquista, enche o saco isso aí. E tira. O cara, ele quer fazer o quê? Ele quer fazer conquista. Eu falei, mas você quer jogar videogame ou quer? E aparecia, tinha gente desse bolo aí, tinha gente que aparecia que jogava realmente bem o jogo. Mas, meu, a maioria de cada 10, assim, 7, o cara tava no longe, tava no sexto, sétimo capítulo, ele não sabia nem que bala ia em cada arma. Eu ia falar, como esse cara chegou aqui? Não, esses dias também eu tava jogando Modern Warfare 2, e eu entrei numa sala, e eu tava jogando o Free For All, que é cada um por si, e tinha um monte de cara parado na ponte, assim, eu falei, vou meter bala. E eu comecei a atirar nos caras e matar vários, e eu achei até estranho, porque eu sou muito ruim no Modern Warfare. Eu falei, caramba, já matei muito cara. Aí eu só ouvi o grito no headset, Mr. Bubbles, Mr. Bubbles, Mr. Bubbles, não atira, não atira. Eu falei, caramba, o que que é isso? É os caras fazendo conquista também. Então, mas eu não acho que vocês têm que culpar as conquistas nesse caso. Vocês têm que culpar os idiotas, porque eu concordo, isso é muito retardado fazer com multiplayer. Mas sabe o que eu acho desse negócio de conquista? Eu também gosto, que nem eu também gosto de fazer várias... Fiz várias coisas no Modern Warfare, assim, mas assim, sem roubar, né? Fiz as coisas que era pra fazer mesmo, pra ganhar algumas coisas, assim, que no Nintendo Wii não tem conquista igual no Xbox, mas, por exemplo, tem coisas que você habilita no jogo você fazendo algumas missões, assim. Por exemplo, matando o cara com o carro explodindo. Vários headshots, né? É, então. É. Mas assim, o que eu acho ruim desses negócios de conquista, que realmente, que nem você falou, não é culpa da conquista em si, mas é que tem muito cara, acaba tendo mais cara que quer só ganhar ponto, independente de como ele tem que fazer isso, do que ganhar no... Porque o legal da conquista é você poder falar, não, conquistei na raça, né, fiz tudo isso e tal, mas acontece que tem várias dessas mães, assim, que eu acho que a culpa é das empresas que programam, que permitem que haja esse tipo de manha, entendeu? Porque mas, se não cara... Tivesse... Ah, mas sempre tem eu cara acho, que... Eu acho que as conquistas vieram exatamente pra isso, porque pras pessoas é mais importante ter um gamer score legal do que ser um bom jogador. É o efeito vaidade, como várias coisas assim na sociedade, como você ter um carro bonito, como você ter mais dinheiro. Isso que acontece na vida real transformado no videogame. É mais um modo de ter status, né? É mais um modo de ter status. Ele veio exatamente pra isso, cara. Pra aproveitar esse defeito do ser humano e usar isso pra fazer você comprar jogo, fazer as conquistas. Cara, uma coisa que as pessoas perguntavam pra mim assim. Cara, você tem 1000G no Resident Evil 5, por que você continua jogando? Ué, simplesmente continuo jogando porque eu adoro o jogo. Gosto do mecanismo do jogo, gosto do jeito que você interage com o jogo, você matar os caras, gosto das estratégias para fazer isso. As pessoas não viam o motivo, cara. Eu olhei e falei, nossa, cara, é você comprar um jogo, é o que a gente já ouviu falar de... Como é que eles chamam isso? De gerenciamento de obsolescência. É pra você fazer o negócio ficar obsoleto o mais rápido possível. O cara compra, faz os 1000G e já vai para outro jogo. Compra, faz os 1000G e já vai para outro jogo. Compra 1000G e é uma tendência que você vê. Cada vez os jogos estão ficando mais fáceis de você fazer as conquistas. Não, porque essas conquistas você joga fora. Então eu acho que é um mecanismo, no fundo eu acho que tudo isso aí veio como um mecanismo da indústria para fazer você comprar e se desfazer do jogo mais rápido. Então, eu concordo 100% com você, Lula. E foi uma coisa que até a Sony percebeu que funciona e criou os troféus pra você ganhar troféu nos jogos PlayStation 3, que não tinha antes. Porque tem esse efeito. conquista, e eu concordo, mas não é uma coisa que eu odeio especificamente, porque eu não incomodo ninguém online com isso. Tipo assim, se eu quiser fazer qualquer, sei lá, ficar fazendo a mesma coisa mil vezes pra ganhar as minhas conquistas, sei lá, offline, isso é problema meu. Tipo, Cetista, mas o que a gente tá pensando que é uma merda são os caras. Os caras... Eu sei, mas assim, o que eu tô querendo dizer é que o problema não são as conquistas. Não é. As pessoas... Sim. O que odiamos são as pessoas. Odiamos as pessoas, não conquistas. Mas elas existem pra essas pessoas. Foram pra essas pessoas que elas foram criadas. Isso foi criado pra esse tipo de gente. Entende? Sim. Que vai ser doente por esse tipo de coisa. Se o jogo vier a me estimular a fazer isso através do gameplay, através da história, sabe? Através de qualquer outro elemento do jogo, beleza. Se não... Ah, sinto muito, cara. Foi aí o dia que eu peguei e parei. Meu, isso aqui é uma doença. Isso aqui é uma doença de consumo. Cara, se alguém falar alguma coisa, você fala, entra numa sala então e vamos porrada. Então, isso é outra coisa aqui que tá na minha lista também, que eu odeio, que são as conquistas que não tem sentido, né? Tem conquista que você tem que fazer coisa que nada a ver pra ganhar, né? Cara, do Halo 3... Desculpa, não, eu ia falar assim rapidão que eu acho assim um pouco ruim nessas conquistas, que são diferentes, por exemplo, no Modern Warfare, lá, que tem umas conquistas do próprio jogo que ele te dá uma recompensa, né? Não é só um ponto, assim, ele te dá, por exemplo, desbloqueia um item, faz alguma coisa. E antigamente, sempre existiu esse negócio de conquista em jogos, por exemplo, os DK do Donkey Kong, esse tipo de coisa, assim, que você tem que é a parte do jogo, entendeu? É mais uma, por exemplo, hoje em dia não, sempre, né? E cada vez fica mais caro os jogos de videogame, e as empresas tentam fazer coisas pra compensar esse valor que você tá pagando, tipo, pra te manter jogando durante algum tempo, porque um jogo que custa R$100 e você joga 10 horas, né, fica meio assim de Então, mas eu acho que conquista, volta. Pascoal, não é conteúdo. Entende? Então, diferente. Também... O sistema de recompensa sempre existiu. Você não, joga, você ganha uma roupa nova, já é. Então, a conquista é a consolidação disso num status. Não é conteúdo. É simplesmente a consolidação dessas recompensas num status. Só isso. Por isso que eu tava falando, que existe essa diferença das conquistas que tinham antigamente, que habilitava algum item, alguma coisa, uma fase nova no jogo, e as conquistas que tem hoje, que só te dão pontos e status, né? É uma diferenciação. Algumas dão uma certa... Não, tem jogos que são associado, o troféu, a conquista, é associado à liberação de um conteúdo. Aí, mas sim. Eu tenho visto muita produtora... Entende? Que simplesmente colocando conquista, tem conquista pra fazer, mas tem conteúdo? Não. Usando também o fato de ter conquista e troféu pra você dar uma ausência de conteúdo. Tem uma conquista pra fazer, é difícil pra caramba, o cara vai ficar trocentas horas jogando e justifica trocentas horas de jogo sem te dar um conteúdo, uma recompensa palpável. Só o status, né? Porque pra boa parte dos jogadores, principalmente pessoal, porque eu acho que uma coisa só funciona com outra. O status, ele só funciona se você puder mostrar pra alguém. É verdade. Então, só funciona online. É uma coisa que tá extremamente associada com online, eu acho. Eu comentei isso justamente pra mostrar que, dependendo, a conquista só por pontos e por status, ela cativa um determinado público, que é esse público que faz qualquer coisa só pra ter o status, só pra ter o ponto. E aquela conquista que já habilita alguma coisa no jogo, que é pra aquele jogador que quer realmente um desafio, que tem a ver com o conteúdo do jogo, por exemplo, e não é só uma conquista idiota só pra dar ponto, então varia esse público por causa disso, porque o pessoal que gosta mais de destravar o jogo todo mas pra esse cara não faz diferença. Pra esse cara não faz diferença se ter consolidado ou não. Ele fez pra ele, acabou. Então, o problema não é a conquista em si. O problema é você ter que fazer coisas idiotas pra conseguir a conquista. Isso eu concordo. O problema é assim, o cara ter lá 1000 pontos de conquista todas, e todas elas serem associadas a uma coisa legal de você fazer no jogo. Uma você coisa com sentido. Todas, né? As quests, você evolui todos os levels, beleza. Até aí é aceitável. O chato, que eu acho que é o que o Raio tentou falar, é quando eles pedem uma coisa que não tem nada a ver pra você fazer. Tipo, sei lá. Cara, o Halo 3, ele tem conquista que você ganha 0 pontos. Olha aí. Idiota. Cara, tem que fazer o quê pra conseguir uma conquista lá? Dessas? Tem uma conquista, ó, eu não sei direito, então se alguém sabe melhor essa conquista aqui, eu não me matem, mas eu acho que você tem que matar 7 inimigos no 7º dia do 7º mês de não sei, do 7 não sei o que lá. Ninja Gaiden tem uma de um jeito. E a conquista tem zero, cara, zero pontos essa conquista. Isso, aí eu concordo, isso eu odeio, eu odeio conquista retardada. Ah, então essa é boa até, essa aí é boa pra mim ver que o cara que tem essa pra mim é um idiota. Eu já olho na minha lista, exatamente. O cara tem essa, é um idiota. Ninguém aqui tem, né? Isso sim. Eu não, apoio isso na vida. Só pra deixar claro, eu, pessoalmente, eu não odeio conquistas. Eu odeio conquistas idiotas e pessoas que enchem um saco online pra conquistas. Bom, eu acho que, ó, mudando um pouco desse assunto, acho que todo mundo já falou muito de conquista, né? É, conquistas, ó. Chega, né? Chega. Então, fala, já que a gente tá falando do modo online, uma coisa que me irrita profundamente é lag. Nossa, eu fico maluco quando eu tô jogando, principalmente jogo de luta e da lag. E eu fico... Aliás, qualquer jogo, né, velho? Porque o legal do online é a disputa. E se a disputa fica desigual, já não tem tanta graça. Já lag te dá um... é o diabo do jogo online, né? A culpa já é das desenvolvedoras que tem que dar um suporte melhor, velho. Ah, mas não é só das conexão, desenvolvedoras não. Também, não, viu, cara? Tem que dar um suporte melhor pro nosso país, eu acho. É da tecnologia geográfica, cara. Aqui, né? Entendi, mas sabe por que eu acho que é das empresas e não do país? Porque quando você joga só com brasileiro, fica excelente o negócio. E tipo, quando então, você. Então, mas é porque eles não trazem um negócio oficial pra cá, gente. Obrigado a jogar só com americano. Aí todo mundo lá tá com, tipo, sinal. Não, né? Dá pra explicar tecnicamente isso. O que acontece? É que, na realidade, a quantidade de saltos que um pacote de internet, um pacote de informação que sai da sua casa e vai para casa de um amigo no Brasil, é muito menor do que para alguém que está lá nos Estados Unidos. Então, esse é meu ponto, cara. Então se tivesse acontece? Uma rede aqui no Brasil... Não é nem, tipo assim, precisaria ter... Não é nem um problema de rede do Brasil. É um problema de barramento de conexão mais larga entre os dois países, de uma forma geral. Não, mas o que eu digo era, por exemplo, uma rede, como eu falo, é uma rede como a Xbox Live, por exemplo, ou a PSN, ou... Sim, talvez o fato de ter aqui, o servidor da Xbox Live teria um túnel para o outro servidor da Xbox Live nos Estados Unidos. Então, haveria um servidor para fazer essa compensação. Realmente melhoraria, se existir. Mas o ponto é que dá uma raiva absurda, principalmente, eu jogo o Street Fighter online, e tem uns caras que você vê que o cara é ruim, e o cara consegue ganhar de você só na loucura, eu e meu irmão, a gente fica maluco aqui em casa gritando, eu te arrebento, entra de novo aí, porque não dá pra você entrar mais contra o cara, né? Depois quando ele vem no ranked match... Não, mas o cara, ele se especializa em jogar com lag. Exatamente. Ele acostuma a jogar com lag. Cara, ele se especializa em jogar uma ferramenta, né, pra ele ganhar. O lag vira o timing dele. Não, eu não odeio tanto exatamente por esse motivo. Eu concordo que as desenvolvedoras têm que dar. Se as desenvolvedoras dessem mais apoio para isso e tal, tanto que a Infinity Ward agora falou, teve um update no MW2, Modern Warfare 2, que eles melhoraram o matchmaking para países distantes. E eles usaram a Austrália como exemplo. Porque a Austrália não tá perto de ninguém. Então, tipo, a Austrália é muito complicado você não ter lag na Austrália, né? E como tá oficial lá, a live tá oficial lá e tal, eles estavam tentando resolver o problema de matchmaking. Então, o que eles fazem? Eles procuram por milhares de jogos que tem um ping bom pra você e vai indo um por um pra ver qual que é o melhor, né? Eles melhoraram esse processo pra países distantes, que estão distantes do servidor principal. Então, isso vai melhorar pro Brasil também. E eu concordo, só que agora, eu concordo que as empresas olham pro Brasil e não pensam assim, os brasileiros estão com lag, vamos investir dinheiro e tempo dos nossos profissionais pra ajudar um pouquinho eles? Meu, eu se fosse empresa, eu não faria isso, cara, porque não é interessante pra mim, entendeu? A gente tem que pensar que empresa de videogame também é empresa que quer dinheiro. Então, tipo, eu faria a mesma coisa que eles, e é uma bosta isso. Mas por isso que eu não odeio isso... Pelas desenvolvedoras, eu odeio pela tecnologia, eu concordo com o Lula. É tecnologia que é a merda. Então, mas é uma bosta jogar com ela. É uma questão e você sente diferença de jogo pra jogo, por exemplo. Tem jogos, uma coisa que o pessoal fala, todos os jogos que eu joguei co-op, joguei versus na live, por incrível que pareça, eu passei a entender por que o pessoal joga tanto Halo. Porque os caras, eles testam tanto, era um dos jogos mais estáveis pra você jogar online de todos os que eu joguei. Era mais estável que o Modern Warfare, era mais estável do que o Left 4 Dead. A gente jogava o Left 4 Dead, nunca conseguia ficar os quatro jogando, sempre tava alguém caindo. É verdade, é verdade. E mesmo... Lula, a gente jogava bastante. É, e mesmo que a conexão do cara esteja boa, agora você pegava, a gente tava jogando Left 4 Dead, mudava pra Halo a gente jogava co-op os 4, 2, 3 horas sem maiores problemas. Mas também o jogo, ele é mais, os caras testaram muito mais isso. É lógico, tem uma parte da desenvolvedora, mas nem todas as desenvolvedoras testam tanto a esse ponto. Mas eu acho que é uma questão ainda mais de 70% tecnologia, 30% da desenvolvedora. Eles têm que fazer certos testes, mas a partir de um ponto não dá mais para fazer milagre, cara. Se a tecnologia não está pronta, paciência. E a real é que a tecnologia ainda não chegou nisso daí. Eu chuto mais 5 ou 6 anos para a gente estar lá. Mas outra coisa que eu odeio que aconteceu comigo hoje é assim. Eu tô jogando Rock Band, Tilt Play lá no Xbox Live. Aí eu tô com o meu guitarrista e tem a banda completa, né? Aí eu escolho a música. Aí eu pego lá Painkiller. Aí aparece lá o baixista deixou a banda. O vocalista deixou a banda. O baterista deixou a banda. E fica eu sozinho lá, porque ninguém quer jogar a música. Eles não diminuem a dificuldade nem nada. Você é cruel, você é cruel. Esse tá lá pra jogar, tem que jogar. Eu jogo qualquer música. Eu acho... Uma coisa, então, que deveria ter pra resolver isso, e eu concordo que isso já aconteceu comigo várias vezes, ou tipo, você escolhe a guitarra primeiro do que o cara, e o cara quer a guitarra e sai. Porque ele quer jogar guitarra. Muita raiva, muita raiva. Então, assim, o que seria legal é você poder escolher, quando você tá fazendo matchmaking, quando você tá escolhendo as outras pessoas pra tocar com você, escolher a dificuldade. Entendeu? Tipo, sei lá, alguém. É, o jogo mesmo fazer uma média de. Em média, o quanto o cara joga no expert, quanto ele joga no hard, essas coisas. E aí você escolhe só gente que tem uma média maior de expert, por exemplo. Aí você só jogaria com esses. Aí eu acho uma escolha legal, mas eu concordo, é uma bosta quando essas coisas acontecem. Eu acho que quando ele escolhe Painkiller, eles ouvem isso aqui do outro lado. E saem todos correndo com medo. Com certeza, não. E isso também acontece em Modern Warfare, cara. Mas eu fico puto em Modern Warfare, que eu faço isso às vezes, eu saio. Que eu tô morrendo tanto, só que assim, isso de lag também cai nisso. Porque eu montei um... Eu já tô no nível 70, né? Então eu tenho todas as armas, tenho tudo. Então eu montei vários soldados diferentes, de jogabilidades diferentes, pra me divertir mais, né? Tipo, usar o mesmo cara é uma bosta. Então eu peguei um que ele usa shotgun. Então eu tenho que chegar perto do cara pra matar. E ele corre muito rápido, né? Corre bastante, corre rápido. Então eu tô correndo, eu vejo um cara de surpresa, assim, ele sempre me mata primeiro. Sempre, todas as vezes. Mas por quê? Aí eu vejo a tela dele, eu dei tiro nele, só que na tela dele eu não dei tiro nenhum. Então, nossa, pelo lag, eu atirei, só que não registrou pra chegar nele, então ele teve tempo de me matar. Então tem horas que eu me canso, entendeu? E aí eu fico com vontade de, tipo, ficar parado esperando alguém passar. Tipo, camperar, ficar camperando. Ah, é verdade. Isso você tem muita vontade mesmo. Eu concordo, você faz bastante disso mesmo. Então, mas cara, um saco. Cara, mas cara, isso aconteceu praticamente 90% das vezes que eu joguei Call of Duty, cara. Sei que foi, o único que não aconteceu foi o World at War, quando eu joguei o Nazi Zombies e quando eu jogava co-op. Mas, aí não acontece. Vou falar uma outra coisa que eu odeio, já que aproveitando o cientista falou, é esses caras camperão que tem no Modern Warfare. Então você odeia o cientista, que raiva, cara. O cientista teve campeiro até no GTA, cara. Eu campero mesmo, não odeio os campers. Cara, eu vou defender os campers. Teve um dia que a gente fez Dom Mesmo em Texas no GTA, aí eu sabia que ele ia ficar camperando no teto, aí eu peguei e joguei uma chuva de granadas. Ele ficou 5 minutos falando assim. Foi correndo, foi alguma pode acertar ou machucar, né? Pensei comigo, que ele vai estar lá esperando eu botar a cabeça pra me matar. Aí ele... Mano, você me jogou uma chuva de granada, cara. Mano, você jogou uma chuva. Mas aí eu fiquei esperto no meio de ficar, né? O pessoal que tá ouvindo aí, né? É só explicar o que é camperar aí. Camperar é aquele maluco que fica escondido e não joga e fica lá esperando passar alguém desapercebido. É, né? tipo cientista, o cara que fica escondido a partida inteira... acovardado atirando de longe. Inclusive, deveria ter uma opção no jogo pra quando você pega um campeão desse de costa, matar na porrada. Eu vou deixar Sabe o que ia ser legal? Se tivesse um modo de jogo que se o cara ficar parado mais de 30 segundos, ele morre. Então o cara fica se movendo. Aquele dispositivo de destinação, né? Deixa eu defender. Peraí que eu vou defender. Primeiro, esse negócio de lag atrapalha bastante. E eu, cara, juro, esses últimos dias que eu venho jogando com o meu... Eu chamo ele de soldado atleta, que corre bastante e tal. Eu sempre perco quando eu encontro alguém e o cara atira primeiro e eu morro. Então eu mato, tipo, 2 e morro 8. Aí é uma bosta, eu não quero jogar assim. Isso realmente então, é ruim, tá ligado? Eu tendo a ficar mais parado. E em relação a camper, cara, pra mim é assim... o objetivo do jogo é você matar mais e morrer menos. Camperando nos lugares certos é o melhor jeito de você fazer isso. E outra coisa, eu não fico parado o jogo inteiro esperando alguém passar. Quando eu vejo que o lugar não tá populado e tal, eu saio correndo, tento arranjar outros lugares. Então assim, eu não sou 100% camper, eu me movo sempre. Mas eu me considero camper, sim, só que não um camper absurdo do jeito que vocês pensam, mas eu defendo, cara, eu não acho, pra mim é uma estratégia de jogo, tem várias coisas que você pode fazer pra matar não, camper. A gente zoa o barraco, mas eu acho o seguinte, jogo de guerra é conhecimento do território e você vê o cara e o cara não te vê. Eu acho muito mais divertido você pegar os caras primeiro andando pelas costas, assim. Eu sou um personagem que corre o mapa inteiro e morre o mapa inteiro, mas eu acho mais divertido você sair correndo e sempre tentar achar o cara antes que ele te ache, assim. Não, e pensa, sniper então é o quê? Sniper tem que necessariamente ficar parado. Sniper nunca pode matar de perto. Então, porra, se você pega uma sniper, você vai ser automaticamente considerado um camper? Não. Não, é o seu estilo de jogo. Eu nem acho ruim, tá ligado? Eu não sou, assim, de falar mal, até porque eu campero um pouco também, assim. Não o tempo todo, mas tem alguma... Quando eu vejo que o bicho tá pegando, quando eu tô em desvantagem, eu campero. Olá, meu nome é Pascoal e eu sou um camper. Do jeito que... Mas assim, realmente essa coisa do lag acaba te forçando um pouco a isso também. Mas no Nintendo Wii eu tenho umas estratégias pra fugir do lag. Tipo, eu abandono a partida. Se eu ver que o meu sinal tá ruim, eu saio fora. Assim. Olha, eu nunca fiz isso, velho. Teve partida que eu não matei ninguém. Fica lá paradinho. Pascoal fica lá paradinho, só assim. Isso não atrapalha os outros jogadores, entendeu? Eu saindo ou não faz diferença, porque daí entra outro cara no time e tal. Assim, eu não acho tão ruim fazer isso, porque eu não atrapalho os outros jogadores. É diferente, por exemplo, no Guitar Hero ou no Street Fighter, você sair, você foge com outro cara, né? Pascoal, mas se você sair dessa partida do Orion Cast, você atrapalha assim, você vai sair não. Se tiver, mesmo que estiver perdendo, você vai ficar. É experiência, não, cara, você tá perdendo experiência, você tá jogando em condições adversas. Conta, você acumula XP de toda forma. XP pessoal. Mas pula, vai, próxima. Fala aí, Raid. Eu odeio instrumentos de plástico. Instrumentos musicais de plástico. Por quê? Eu já tive... O cara joga rock band. Mano, o cara só joga rock band. Não, eu vou explicar... Sim, eu odeio. Parece contraditório, mas não é. Vou explicar o porquê. Eu já tive 3 guitarras de plástico. Eu tenho a bateria e tive 2 microfones. E todos eles deram algum tipo de problema, que eu tive que arrumar ou me desfazer deles. Quanto tempo? É rápido. Mas eu também não sei se eu sou meio bruto. Qual o nível que você joga? Você é meio pedreiro, né? Qual o nível que você joga? Expert. Mas isso é interessante, não tem uma garantia da empresa? Porque eu acho que deveria ter tanto quanto, por exemplo, 1 ano de garantia pro instrumento, porque eu acho que seria o certo. Porque... Ah, mas essas coisas então, a gente importa, então, né? Tem, mas aqui não dá, né? Mas, por exemplo, eu tenho a guitarra do Nintendo Wii, eu não jogo, nem no médio Guitar Hero. Mas eu comprei pro meu irmão, assim, graças a Deus, até hoje não deu nenhum problema, graças a Deus. A minha primeira guitarra, eu tive problema no estrambar dela, o estrambar foi pro saco, depois deu problema na alavanca. Qual foi a sua primeira guitarra? Foi a do PlayStation 2, a SG. Aquela mini SG? Nossa, eu tive 2 daquelas por 2 anos, cara, eu vendi elas como novas. Mas uma coisa eu já ouvi, tipo assim, quanto mais alto é o nível que você joga, menos dura o instrumento. Isso eu já vi o pessoal... Mas o Mr. Quem ia falar? Eu sou de um player. Você tem a Les Paul, né? Essa modelo do Guitar Hero 3 é um lixo numa caixa. Ela foi projetada pra quebrar o negócio. Você tá de um pedaço de lixo. Ela vem com esse braço dela que desloca, foi a pior ideia que eles já tiveram na vida deles. Nossa, pra ter uma ideia... 100% de certeza. Eu soldei a minha do Mr. Bubbles aí pra poder jogar, porque não dava. E não é uma só, foram as duas. Uhum. Ah, deu problema naquele negócio. O sensor de movimento. O sensor de movimento deu problema. Os botões deram problema. A palheta dá problema. Então, a minha do Madcat também deu problema no sensor de movimento. E não é uma coisa assim que é por eu ser hardcore ou por ser bruto jogando, né? Ah, porque isso daí é defeito mesmo do instrumento. É, então. As Les Paul, elas são todas muito sensíveis. As minhas são muito sensíveis. Aí eu modifiquei. Mas, tipo assim, negócio de já desconectei e conectei o braço várias vezes, nunca tive problema, não. Já tá com um ano e pouquinho as minhas Les Paul. Ah, eu troquei minhas SG pras Les Paul. A minha tem 5 meses e eu também nunca tive problema. Ah, mas também. E a bateria, o pedal dela é um problema também. O pedal é uma bosta. O Mr. Vamos até jogou aqui, viu, né? É uma bosta. Tem que ficar soldando o fiozinho lá toda hora. Ele não gruda no chão, ele fica andando pra frente. O fio dele quebra toda hora, né? Já quebrou, né, Hatz? A gente tem que ficar remendando ele toda hora. É do Guitar Hero ou do Rock Band? Guitar Hero. Nossa, a minha até aqui tá, não teve esse problema, não, cara. Será que a gente é incrível demais? Não sei. E o microfone. Mas uma coisa também, eu tenho que dizer de todos os instrumentos, tipo assim, tanto guitarra quanto bateria, que é feito em bando, acho que só o microfone, que. Ah, mas dá problema também, né? Quanto do Guitar Hero. Não, mas é um modelo da Logitech, um dos mais baratinhos. Se você colocar no PC, você vê que é um modelo da Logitech. Mas eu acho o seguinte, os caras eles fazem um pacote para custar o mínimo possível e vir com o jogo. Então eles talvez não tenham tanto lucro assim no plástico. Não, eles colocam o pior modelo. Eles fazem ali bem próximo do mínimo possível. Mas uma coisa curiosa, eu nunca vi nenhum grande fabricante fazendo um instrumento igual a gente encontra o controle arcade, por exemplo. Tipo assim, fazendo um instrumento de alta performance, sabe? Guitarra pra passar pros seus netos, uma bateria. Porque eu acho o seguinte, lógico que aqui no Brasil a gente paga caro, mas pelo preço que eles pagam lá fora em relação ao jogo, por exemplo, o jogo custa $60, o jogo com a guitarra custa 30 a mais, o pedaço de plástico enorme que é a guitarra, tipo, na minha visão, assim, de negócio, não de jogador, é claro, como jogador eu queria comprar um instrumento pra sempre, mas você faz o mínimo pro cara brincar, a média dos jogadores, assim, os medium players da vida, e ter uma garantia que a média das coisas da garantia lá fora é tudo 90 dias, né, 3 meses. Então, você faz mais ou menos por aí. Se você quiser, não sei, eu acho que deveria ter, para quem quer um negócio melhor, um instrumento de alta performance. O cara paga $100 numa guitarra, mas também passa pro neto. Ah, então, esses instrumentos eles não aguentam os modos mais difíceis dos jogos. Não aguentam, nenhum deles. É. Não, isso eu já ouvi mesmo. A guitarra não aguenta, a bateria não aguenta. Você compra lá, original, bonitinho. Se você for jogar nos modos mais difíceis, ele não suporta. Nem o microfone. Não. Eu jogando lá a Master Exploder, o microfone explodiu. Cara, você é bonzão, hein? Cara, explodiu. Literalmente. Quebraram. Estourou, né? Não, mas sabe o que eu acho que resolve esse problema aí? É vocês pararem de jogar Guitar Hero, velho. Eu não jogo Guitar Hero, eu jogo Rock Band. Ah, é também, né? Dá na mesa. Não, tô brincando, mas eu acho que eu concordo com o Lula Mosco que deveria ter a opção pro cara que só quer brincar, que é mais barato. E a opção pro cara que quer jogar hardcore ter um instrumento mais bem feito e você comprar separado. Como é o caso que é o certo. Luta, né? Que a gente tem vários controles de qualidade pra comprar. É que luta é uma coisa que já existe há muito tempo, né? Esses jogos musicais é uma coisa nova ainda, né? Quem sabe pro futuro não. Não, até aqueles tapetes assim de dança. Tinha os tapetes baratinhos. E se você vai lá no site da Red Octane, tem até hoje aqueles tapetes de metal lá que você pode. É, que você pode dançar até com tênis. De 200 quilos, né? Pode dançar em cima daquilo que eu tenho. Eu tenho o meu de aquele que você só joga com meia até hoje, né? Eu paguei 100 conto, foi o jogo original, mas o tapete não achei caro. Apesar que também o tapete é um pedacinho de plástico. Porque eu acho que assim, o barato hoje, ele tem que existir. Não, desculpa. Não, barato ele tem que existir pra você conseguir popularizar o jogo. Por falar nisso, véio, o Pascoal, você tem coragem de gravar um vídeo de você dançando no DDR e colocar no site? Pô, com certeza. Vamos fazer isso. Vou usar uma máscara, tá ligado? Pra não me prejudicar. É muito isso. Engraçado o Pascoal jogando. De quem você vai usar a máscara? O que mais que vocês usam? Hide. Ah, eu odeio também chefe final de jogo de luta. Porque eu tô jogando, eu consigo jogar bem tudo. Chego no final, empaco, fica meia hora desgraçado do... The King of Fighters. É, então, mas sabe, eu nunca fechei um The King of Fighters porque eu não consigo, eu sou incapaz. Nossa, cara, eu vou falar pra você, eu fecho todos no nível 8, cara. Não, não. Até o 2000, oh, até o 2000 eu fechar no nível 8. Mas confessa. Oh, não. Não, mas é tipo assim, você pega o esquema da máquina, né? Você pega o esquema da máquina, de tanto se apanhar, Mas sabe o que eu acho que eu odeio com relação a isso? É o fato da dificuldade mal programada, velho. Eu acho, não só em jogo de luta. Em jogo de luta você vê isso com mais frequência, mas tem diversos jogos que é aquela dificuldade que você sabe que é impossível, velho. Eu acho que todos os jogos tinham que ser feitos com uma dificuldade testada. Por exemplo, que nem o Mario e Zelda, assim, são jogos que em certas partes são muito difíceis, mas eu sei que eles testaram de uma forma que alguém é possível de passar aquilo ali. Agora, tem jogos que são feitos, tipo, o cara só com uma dificuldade extraordinária, por exemplo, o Doom, por exemplo. Em fases do Doom, e você sabe que é humanamente possível, ele faz aquilo pra te obrigar a usar um cheat, tá ligado? Tipo, fazer alguma coisa assim, porque... E jogos de luta, então, nem se fala, né? Porque tem jogo de luta que você não passa nem do segundo personagem. Mortal Kombat, jogando... lembra Mortal Kombat Ultimate? Como era, não, era mal programado aquilo? Mortal Kombat Ultimate... O Trilogy do PlayStation 1 era impossível. Você só conseguia passar dando voadora. Fazendo aquele esqueminha da... Eu já conseguia passar só pegando continue. Porque tinha luta que ele deixava você ganhar, não é? E depois na primeira luta, assim, ele ganhava, era impossível você vencer. Não dava pra vencer a Jade. Aí você perdia, pegava o continue, aí quando você ia enfrentar ela de novo, ela deixava, ficava parada. Parece que era de propósito, sabe? Primeiro você perde... deixa eu aproveitar que teve essa deixa de jogo de luta, eu lembrei de um ditado, uma sabedoria chinesa muito interessante, que diz assim: em briga de saci, qualquer chute é voadora. Pascoal, você tem que participar desse programa sempre, Pascoal. E essa, esses dias. Então, briga de saci, qualquer chute é voadora, é impressionante. É verdade. Então, em jogos antigos, não sei se vocês lembram, uma coisa assim que eu não vejo sentido é quando você encosta no inimigo sem ele fazer nada e você morre. Por que você encosta nele e morre? Você leva um choque? Por quê? Lembro. E buraco infinito. Você não tinha nenhuma barrinha. E buraco infinito também. Não. Você tá andando, cai e acabou, morreu. Não faz sentido. Relava no inimigo e morria. É. Sonic. Não, aquele Ninja Gaiden do Nintendinho, não sei se vocês lembram. Eu terminei o 2. Eu terminei o 2, foi um sofrimento. Foram, acho que, uns 4 meses jogando, mas eu terminei. Mas fala a verdade, qualquer coisa na tela que encostasse em você, eu tirava morri. A vida. Morri. Tinha o que... Tem explicação, né? Qualquer pixel diferente que não for chão, mata. Não, cara, ó, e isso de dificuldade elevada que você falou dos últimos chefes e tal, cara, primeiro... Dos últimos chefes, chegava num ponto que ele sabia o que você ia fazer antes que você fizesse. Mortal Kombat é assim. Mas tem uns jogos que também tem isso de plataforma, principalmente um que meu irmão jogava bastante, cara, eu nem relava naquela merda porque me dava tanta raiva, que era Ghosts and Goblins, alguma coisa assim, que era o... Esse jogo é hardcore. Esse jogo é hardcore demais. Armadura, aí qualquer pessoa que te tocava perdia a armadura, você ficava de cueca. Aí depois, se te tocassem de cueca, você perdia. E, cara, eu acho que não tinha continue, tinha, tipo, 3 vidas. E era isso, cara, acabou. Eu lembro desse jogo no Super NES, é um dos jogos mais difíceis da época também. E meu irmão jogava e meu irmão chegou mó longe, cara. E eu vi aquilo, eu falava, mas nem fudendo que eu vou jogar essa porra, mano. Eu ficava com mó raiva. É verdade, uma coisa que eu odeio genuinamente, cara. Jogos com dificuldade elevada deliberadamente pra te fuder, cara. Outro assim era o Altered Beast. Quem lembra do Master System? Eu joguei bastante. Lembro, joguei bastante. Ai, daquele Altered Beast. Cara, e eu gostava bastante, porque, tipo, você pegava as bolinhas lá e ficava crescendo o seu poder e tal. Mas, mano, mesmo se você tivesse o poder da bomba atômica, você não conseguia passar naquela merda. Dá vontade de pegar o controle e jogar na TV, né? Ah, aí se fudeu, o Altered Beast. É um jogo legal, o Altered Beast. Só que a dificuldade me fazia largar. Você acha que eu ia terminar aquela porra? Nem fudendo, cara. Você precisa vir pro lado negro da força cientista. Aí você vai conseguir terminar. Não, sai fora, mano, essa porra. Fala aí, Raid. Fala o próximo. Eu odeio muito quando eu tô jogando Sonic 2. Aí eu tô na fase debaixo d'água. Aí começa a acabar o oxigênio. Nossa. E toca aquela musiquinha. A musiquinha é a contagem. Aquilo que deu uma pressão tão grande. Você talvez nem iria morrer, mas por causa daquilo... Você começa a jogar que nem um retardado, né? Não, sabe uma coisa que eu achava estranha também? O jogo te destruía psicologicamente, hein? O jogo te destruía psicologicamente. Era engraçado também que o Mario, por exemplo, tinha umas fases que se você caísse na... O Mario 1, aí você caía na água, assim, na fase normal, você morria. Aí depois, um pouco depois, vinha uma fase de água que você saía nadando de boa. É verdade, eu lembro disso, não fazia sentido, né? Era um bagulho totalmente sem nexo. Apesar que Mario, né, um cara, um italiano, que come cogumelo. Canador, que come cogumelo. Pô, falando em jogo difícil, aquele Mario Lost Levels lá é o diabo, né? É terrível. Eu cheguei na última fase de todas, na fase 4 do mundo 8... Mas foi meu limite, assim, eu já tava perturbando meu cérebro. Aquele já, eu é um falei, jogo não. Que foi programado pra ferrar mesmo com quem joga. Eu nunca joguei esse jogo. Eu joguei, eu cheguei na última fase, velho. Até me orgulho de ter chegado na última fase, mas não consegui fechar o jogo, porque eu já chego no limite. Eu falei, não, agora eu vou abandonar isso aqui, senão eu não vou ter mais vida social. Mas era... Cara, o último castelo do Alex Kidd, quem chegou? Nossa, eu nem lembro do Alex Kidd, mas assim, era um jogo interessante também. Puta, vai se fuder o último castelo do Alex Kidd, mano. Nossa, tinha um quarto que era impossível, cara. Você tinha que ter reflexos de, sei lá, mano, uma tartaruga ninja pra poder passar daquela merda. E eu não consegui, eu cheguei até o último castelo, mas eu não consegui terminar o jogo. Porque é muito foda, me irritava. Eu largava a mão também, que se foda. Ah, sorte que você não jogava jogo de navinha, cara. Agora, o negócio que esses são difíceis, né? Você falou de Sonic e Caruga. Você falou de Caruga é o das cores, né? É. Pelo amor de Deus, sai fora. Ah, mas ó, eu terminei Booster do Neo Geo. Eu terminei Raiden 2, eu terminei Total Eclipse, eu terminei vários de navinha, cara. Terminei vários de navinha. São difíceis mesmo. Ah, Contra do Nintendinho era difícil. Contra Alien Wars também, terminei. Nossa, mas esses jogos dessa época, eles são bem, bem, tipo assim, não tinha save, não tinha nada. Um que eu nunca terminei, que eu gostaria de ter terminado, é Battletoads. Do NES. Nossa, esse é impossível, cara. É, então, não, mas não. Tem gente que terminou, cara. Tem gente que terminou. Mas não, Contra, eu não me orgulho de ter terminado, cara. O primeiro Contra é um dos jogos que eu mais me orgulho de ter terminado. Ele e o Booster do Neo Geo. Dois jogos, assim, que eu tenho um belo, eu falo assim, pô, isso foi realmente uma conquista. Conquista, achievement, conquista. Isso, agora, não, ó, outra coisa... De verdade. Ó, outra coisa que eu odeio. Um jogo... que não fala o que você tem que fazer, claramente, e você fica que nem um retardado voltando na fase, procurando todo cantinho pra saber o que você tem que fazer, e no fim era, tipo, apertar um botão, tá ligado? Ah, era a coisa mais idiota possível. Eu lembro de um jogo, o Pascoal deve lembrar, que é aquele, é um jogo muito legal do Super Nintendo, se chama Evo. Lembra? Muito legal. Eu sei até que você vai falar. É, então, que ele ensina a evolução de uma maneira legal, assim, um jogo divertido. Você começa na água com... Um peixinho, assim, peixinho, bem... Aí você vai evoluindo todas as formas de vida até chegar no ser humano, que no final você chega, não sei porquê, mas você chega no Jardim do Éden, né? Tipo, não tem muito sentido, mas... Essa perfeição, né? Do corpo, assim. É, eles misturam um pouco, né? É, aí, eu lembro que quem jogava esse jogo era o irmão do Pascoal, o Nick. É, que fez final, inclusive, nesse jogo. Né? É, então, e tinha uma parte que você era dinossauro e você chegava no final da tela, da fase, e não tinha mais pra onde andar, e acabava, você ficava ali parado pra sempre. E no background da fase, lá atrás tinha duas pedras paralelas, e pra você passar de uma fase pra outra, você tinha que pular entre as duas, sendo que você não passava por elas, assim. Elas estavam lá atrás, lá no background. É, total loucura, tá ligado? Os caras que fizeram isso, acho que foi meio que... Sei lá, né? Não sei qual foi a ideia. Cara. Assim, os caras estavam viajados nisso, porque... Vamos fazer uma coisa difícil, uma coisa que ninguém vai conseguir. Não, ninguém ia descobrir isso. Nunca, cara, na vida. Eu não sei como é que o seu irmão descobriu isso. Então, não, foi numa tentativa e erro, tá ligado? Ele ficava que nem um louco, porque assim, você já tinha gastado maior tempo no jogo tentando evoluir pra chegar naquela parte e não dar em nada. Aí ele falou, não, vou abandonar, vou tentar um pouco. Aí numa hora que ele tava tentando e finalmente, naquela loucura, ele conseguiu fazer isso daí, tá ligado? Vou aproveitar que a gente tá falando do Super Nintendo e uma coisa que eu odeio muito são as fases bônus do Sonic. Como eu odeio aquela fase do... Não é Super Nintendo, é Mega Drive. Tudo bem, mas é a mesma época. Aquela fase que ficava girando do Sonic 1 pra pegar a esmeralda. Aquilo é muito psicodélico, é muito louco. Aquilo, eu concordo com você, dá uma dor de cabeça. É difícil, muito... mas não é uma coisa que eu odeio, não. Ah, eu odeio. Odio. Tiriri. Eu odio. E outra, eu também odeio do Sonic 2, que é aquela pistinha meio 3D, assim, que você tem que ficar andando pra pegar as moedinhas. Não, essa é do 3. Ah, não, é do 2, tá certo. Do 2. Então. E aquela musiquinha também que me irrita. Nossa, como eu odeio. Apesar do jogo ser muito bom, essas partes me irritavam muito, né? Eu até odeio porque... as do 3. Já viu as do 3? Que você não. Tem que ir pegando umas bolinhas azuis fazendo as ficar vermelha. Aí você não pode encostar na bolinha vermelha de novo. E tem coisa que é quase impossível de fazer assim. Você tem que ser quase que um Jedi. Tem reflexo de Jedi pra conseguir pegar elas. Você tem que pegar todas. Ah, fé. 3 é muito mais difícil que 2. Não, e eis que aparece um novo challenger. Homem Mal BR conseguiu chegar nos finalmente do podcast. E aí, Homem Mal? Opa! E aí, galera? Até o Darth Vader tá te dando um oi, cara, com a força. É foda, mano. E aí, Homem Mal, você odeia muita coisa? Depende. Não teria esse apelido singelo se eu fosse... Se eu fosse tudo uma pessoa amável, né? Uma pessoa amável. Ou amorosa. Outra coisa que eu acho que todo mundo odeia é assim. Você se dedica várias horas da sua vida num jogo, né? Fica lá jogando, passa o... um jogo difícil pra caramba, perde um tempão. Aí chega no final, é uma porcaria. Você vê que você jogou todo esse tempo fora, porque o final é uma bosta. Cara, aliás, eu odeio são finais apoiado. Ruins. É, finais 100% apoiado. Nossa. Isso daí acontece até em filme também. Filme, nossa, já teve filmes assim, que eu sei que não tem nada a ver, mas teve filmes que eu assisti o filme inteiro, mó vidrado, chega no final, aquele final horroroso, tá ligado? Que você fala, putz, joguei 2 horas da minha vida. E quando você, assim, a gente tá falando de filme, e quando você assiste o filme inteiro, pensando, vai ter história, vai ser bom. Não é possível que eu assisti até agora. Sabe qual é o meu medo? Quando isso acontece com uma série inteira... Que tá na sexta temporada, por exemplo, assim, sem citar nenhuma, por exemplo. Não. E tem um final ruim. Vamos voltar pra videogames, pelo amor de Deus. Lost vai ser uma outra coisa. Ó, já teve... Não, eu ia falar assim do... Desculpa aí, Cetista, mas assim, tava falando, aproveitando isso que o Raid falou de ser ruim, uma coisa que atrapalha muito também é, por exemplo, o trailer, né, do jogo, velho. Tipo assim, você vai crente que um bagulho vai ser muito louco, aí você compra aquele bagulho mó casa, chega na sua casa, a hora que você liga pra jogar... É uma merda, né, velho? Isso eu odeio em videogame. Puta merda. Olha, ainda bem que eu não tive tanto prejuízo nesse sentido, porque, enfim, não vamos comentar minhas falcatruas. Mas o... Por exemplo, um jogo que foi assim pra mim foi o Tenchu do Nintendo Wii. Eu vi vários trailers, eu tava alucinado. Eu sou muito fã do Tenchu do PlayStation 1. Aí quando eu comprei, que eu finalmente fui jogar, putz, os caras mudaram toda a estrutura do jogo. Fizeram um jogo estilo Splinter Cell, assim, ficou uma merda, velho. E decepcionou muito. Fora aquele Alone in the Dark também, que eu não vou nem comentar, né? É uma bosta. Ah, Alone in the Dark foi uma decepção foda. Não, mas fala aí dos finais podres que vocês odeiam. Não, que é um exemplo perfeito disso, cara. Eu sei que não é esse. É o Assassin's Creed 2, cara. O jogo, a história do jogo, a jogabilidade, o jogo é maravilhoso, cara, o do Assassin's Creed 2. Até você derrotar o último chefe. Você derrota o último chefe, aí você entra num lugar que eu não vou spoilar. Meu, acontece uma coisa que você fica olhando pra tela, assim, tipo, que porra que acabou de acontecer nesse jogo? Eu gastei 25 horas nessa porra desse jogo pra fazer tudo, e o final é esse. Cara, eu fiquei muito puto, muito puto. Owned. Final da Assassin's Creed 2 é uma porcaria. Já tô avisando, hein? O jogo é animal, e eu acho que todo mundo tem que jogar. Mas jogue, mas não feche, né? Jogue, mas não fecha. Um negócio que era muito assim, mas era, por exemplo, jogos de luta na época do Super, e até hoje isso acontece também. Você joga o jogo, você se mata, que nem o Raid tava falando, aqueles chefões horríveis, e é quando você passa o maldito filho da mãe no final, que mostra o final, escreve, congratulations. Mortal Kombat, lembra Mortal Kombat, como era horrível o final? Não. É que eles, eu acho que eles fizeram assim, eles imaginaram que ninguém ia conseguir fechar aquilo e falaram, não, coloca só um congratulations, porque ninguém vai chegar nessa parte mesmo, tá ligado? Acho que foi mais ou menos isso a ideia deles. Só que alguns chegaram, aí quando você mata aquele Shao Kahn maldito e você chega no final e vê aquele congratulations numa tela preta, velho. Mesmo, tipo, os finais do Street Fighter, por exemplo, que eu acho que era o 2, né? Hyper Super Edition, sei lá. Que tipo, que você matava o Bison e era assim, só umas cenas, tipo umas, uns gifs com um textinho embaixo. Isso pra mim já era muito louco. Tinha uns finais que era muito louco. Tipo, então já era uma coisa recompensa, assim. Né? Já era uma recompensa. Então assim, o ponto não é o final ser 100%. Cara, o final do Super Mario RPG tem uns 20 minutos, assim. E tipo, é como se fosse um parade, assim, de todos os personagens que você jogou durante o jogo. Cara, é muito legal. Então, assim, o final não precisa ser bombástico pra ser legal. Ele tem que fazer valer a pena o esforço. Eu adorei o final do BioShock, por exemplo. Tem um monte de gente que odiou. Eu achei muito louco, porque ele fez valer o esforço, entendeu? E o do 2 é melhor ainda, hein? E o do 2 é melhor ainda. Olha o spoiler, olha o spoiler. Spoiler. Você gostou? Você gostou? Eu gostei. Eu gostei bastante. Pior do que um final ruim, que escreve só congratulations no final, é um final que escreve game over. Já viu isso? Ah, porque pode parece que você perdeu, né? Você perdeu, não faz sentido, né? Quer dizer, faz, porque é fim de jogo, mas... É, final ruim é o tipo de coisa que não dá pra você escapar, né, cara? Porque você chegou nele e não dá mais pro Bino te avisar. Já era, não dá mais tempo. É verdade. Nisso que tá a maior frustração, porque você se sente muito enganado, porque se fosse uma coisa ruim de cara, por exemplo, que nem no Alone in the Dark, foi um jogo que de cara eu vi que era ruim, depois que eu comprei, né, infelizmente. Mas, tipo, você já para logo, você já não perde tempo. O pior é você passar várias horas se dedicando naquele jogo pra chegar no final e ter uma coisa que estraga tudo, tá ligado? Sempre tem aquele sentimento, né, de você, não, vai melhorar, no final vai melhorar. Poucos jogos têm um final tão bom quanto o Arthur Armdin, né, cara? Infelizmente. A loucura. Mas a gente perde um podcast, cara, falando de final ruim. Você pode pegar da época de Mega, pega Vector Man, Capitão Comando. É uma infinidade, cara. Então vai, próximo tema. Vai lá, Raid. Eu odeio 3RL. Isso é autoexplicativo. Eu só falo isso. Odeio 3RL. Pronto, só falou isso. Concordado, 100%. Uma coisa que eu odiava e não odeio mais, porque parou de existir. Que eu odeio? É load. Não, ainda existe loading. Mas já não incomoda tanto, né? Cara, jogo Neo Geo CD, que é loading pior do que era do Neo Geo CD. Ah, eu também tive, é verdade. Bicho, nossa. Aquele macaquinho dá vontade de você matar aquele macaco, né? Depois eles mudaram as telas. Não, o macaco era nos jogos mais antigos. Depois, os jogos mais novos, aí colocaram umas telinhas específicas pra cada jogo. Era melhorzinho. Acho que muita gente tava quebrando a TV por causa que tava batendo no macaco. Eram uns loadings monstros demais. Nossa. Mas também a tecnologia não tinha chegado, né? E agora você pode instalar jogo no console, essas coisas. Nossa, o do Mass Effect, eu instalei o Mass Effect no console, aqueles elevadores mil que você pega, que esconde loading. Nossa, muito melhor com o jogo instalado, cara. Era outra experiência, mano. Não, e as produtoras pegaram umas manhas de esconder loading no meio do jogo mesmo, né? Porque antigamente, por exemplo, PlayStation 1, se entrar numa porta, era um loading. Se ia fazer não sei o que, era um loading. Eu lembro disso no Resident Evil, por exemplo, que o loading já era tipo uma animação da porta abrindo, então já não te incomodava tanto de esperar, né? Hoje em dia tem muito disso, porque no Metroid você dá um tiro na porta e a porta demora um tempinho pra abrir. E dá a impressão que é tipo um mecanismo da porta, quando na verdade é um loading construindo o próximo cenário. Ah, não, cara, mas no Metroid 3 era tipo uns 10 segundos, cara. Era um negócio. Não chega a ser um loading, assim. Tipo, mas eu digo assim, já é uma coisa de você esconder um pouco. Hoje em dia eles não são mais um macaquinho fazendo malabarismo, é um elevador. No PlayStation 1 tinha uns que demorava pra caramba, hein? Chegavam quase 2 minutos. Eu lembro que era um absurdo, era aquele Soldado da Fortuna que eu jogava no Dreamcast, era um load assim que não justificava. Eu via, era realmente um jogo bom, mas de gráfico e tal. Mas não tinha justificativa pra mas até hoje o do BioShock 2 também é bem grandinho também. É verdade, do BioShock 2 é foda. Mas carrega a fase gigantesca, né? É justificável. Não importa, é da raiva. Tinha o tema aqui Ninja Gaiden Black também. O primeiro load do Ninja Gaiden é monstruoso. O primeiro, quando você bota o jogo. O GTA também é assim, né? Ele dá um baita load no início e depois que você começa a jogar já não carrega mais nada, é direto, assim. Pelo menos no GTA 4, por exemplo, é assim. E aí, Raid, tem mais alguma coisa que você odeia aí? Tem, eu odeio quem não ouve o OrionCast. Opa, maravilha. Eu não odeio quem não ouve o OrionCast, porque eles são potenciais ouvintes. Retiro o que disse. Eu ia falar o que o cientista falou. Você não odeia os que não ouvem, você odeia os que não conhecem. Exatamente. Quem conhece, ouve. É verdade. Caramba. Eu odeio também muito aquelas empresas que não sabem ler o mercado de videogame e fazem jogos como, por exemplo, Castlevania de luta pro Nintendo Wii, que eu acho terrível, velho. É uma das coisas que até hoje eu acho insuportável de ter que aturar no videogame, é uma empresa fazer um bagulho desse. Não só isso, eu acho assim que falta, eu odeio mesmo essa falta de comunicação entre os produtores e os gamers, assim, que eles acabam produzindo coisas assim que ninguém jamais ia querer jogar, né? Esse Castlevania aí que o Pascoal falou é muito bizarro, né? Porque é uma mistura de Castlevania com Death Note também, né? Viu? É, porque os personagens são os mesmos personagens de Death Note, né? O Belmont lá é o Kira, né? Igualzinho. É o Kira, tá? A menina é a Pisa. Sabe o que eu acho incrível? É porque, mano, da onde veio essa ideia de fazer um jogo de luta, velho? De luta. Eu acho inacreditável os caras terem chegado ao ponto de aprovar sucessíveis erros ao ponto de lançar esse jogo no mercado. Porque eu acho incrível, velho. É um jogo que não tinha nada a ver com luta. Nenhum fã de Castlevania nunca pediu um jogo de luta do Castlevania. Até porque eu não acho que tinha personagens o suficiente pra fazer um jogo de luta. Por exemplo, porque você acaba se identificando mais com o Drácula mesmo, né? Que é o vilão. E com a família Belmonte lá. Então, mas não é um universo que você cria um jogo de luta, assim. Eu acho, sei lá, velho, totalmente escroto. Zoado. Tenho só mais uma última pergunta pra fazer. Vocês, ouvintes, queridos ouvintes, o que vocês odeiam nos videogames? Por favor, deixem pra gente lá no comentário o que vocês odeiam. Se a gente esqueceu algum muito importante, a gente comenta depois. Eu tenho um sentimento latente que a gente esqueceu alguma coisa que, quando a gente lê no comentário, a gente vai falar, puta, pode crer, cara, eu odeio isso. Então, deixem lá os seus comentários, o que vocês odeiam nos videogames. Eu diria, deixem no comentário o que vocês odeiam no OrioCast. E diria mais. Sim. Ainda, quem vocês odeiam no OrioCast? Sim, eu concordo. Espero que vocês não consigam responder essa pergunta, porque somos todos pessoas muito legais, populares, amáveis e maravilhosas. Eu não sou. Sim, não é. Eu tô começando a odiar esse barulho, viu? Quem falou que não é homem mau, falou que não é? É homem mau, é. Homem mau. Fala aí, homem mau. Eu não sou amigável. Deu pra ver, né? Ele fala, eu não sou. Então odeiem o homem mau. Direcionem seu ódio no homem mau. Ele aguenta, ele não é amigável. Então galera, ó, agora a gente vai pro nosso quadro especial de hoje, sempre especial, que é o Flame Wars sobre jogos ocidentais, RPGs ocidentais ou RPGs orientais. Eu vou parar. Cabeças vão rolar, né? Cabeças vão rolar, principalmente cabeças orientais. Olha, vai ser a disputa pessoal entre mim e o cetista. É isso aí. Então... E agora nós vamos pular para o nosso quadro, que hoje é o Flame Wars, RPGs ocidentais contra RPGs orientais. Qual que é melhor, qual que é pior e o que a gente acha de cada um deles. Então, acho que eu já deixei bem claro no começo desse podcast que a minha preferência são os ocidentais. E aí eu não sei, qual que é a opinião geral de vocês aí? Bom, a minha também eu acho que eu deixei bem claro no outro, né, que eu prefiro os japoneses. Mas não odeio os ocidentais. Eu jogo muitos deles, mas os japoneses fazem mais minha cabeça. Ah, a minha é, tipo assim, o único RPG que eu consegui... Não sei se Zelda dá pra considerar um RPG, mas eu acho que é, né? Tipo assim, dos orientais eu joguei Zelda, e dos ocidentais eu joguei Fallout. Foi o que eu consegui jogar com muita insistência também. Mas joguei mais ocidentais que orientais. Eu entendo os dois lados, assim. Vejo que os japoneses têm as qualidades... E os ocidentais estão começando a ganhar corpo, eu acho que agora, nessa geração. Bom, eu só conheço os orientais, né? Então não tenho muito que fazer os ocidentais. Mas eu sei que cada um deles tem seus pontos altos e pontos baixos, né? Sim, vocês também... estão muito modestos para Flame, vamos lá. É verdade. Bom, eu vou defender os orientais, né? Não que eu não goste também dos ocidentais, mas como é um Flame Wars, a gente tem que debater, então... Eu joguei muito mais orientais e, embora eu vou apontar alguns defeitos dos orientais também na disputa, mas é isso aí, gente. Pra mim, eu joguei. Os três que eu mais joguei, assim, foi de Ocidental, foi o Fallout 3 e o Oblivion. E eu joguei os dois bem recentemente, ano passado, né? Eu terminei os dois. E de Oriental, eu joguei o Super Mario RPG bastante. Horas e horas. Mas o Super Mario RPG, ele não tem as características de um RPG japonês que nem a gente pensa, assim, porque o combate dele era muito simplificado, né, não tinha várias coisas para escolher, e summon, essas coisas, não existia nada disso. Era só os ataques, né, o ataque especial, o ataque normal, usar item, e era isso aí, as magias. E era isso, do Mario. E também tinha, tipo, os personagens do Mario, a história era muito boa, tinha um carisma todo do Mario. Então, assim, de RPG oriental, tipo Final Fantasy, essas coisas, eu só vi, eu lembro quando eu era adolescente, que eu via muito meu amigo jogar o 7. Mas eu nunca peguei pra jogar eu e ir até o fim. Então, porque eu achava chato, né, que, tipo, você andava, sei lá, a cada 2 minutos você tinha uma luta aleatória com um inimigo, não importa, tipo, não tinha como você escolher escapar da luta ou não. Na verdade, até dá, mas, assim, realmente... Não, pra quem... No set, pelo que eu lembro, não tinha. É que eu lembro de uma fase de uma fábrica e, tipo, ele tinha que fugir da fábrica e tinha um contador lá tocando que a fábrica ia explodir e ele saindo correndo na escadinha, aí de repente... Blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, aí ele entra... Até dá pra escapar, só que, assim, não faz parte da dinâmica mesmo, porque se você só escapar, você não evolui. Então não tem sentido mesmo, né? Tem batalha aleatória. Eu acho que é uma das coisas que mais incomoda mesmo quem não gosta do RPG japonês, assim. Tanto que hoje em dia até eles estão mudando muito isso, né? O próprio Final Fantasy XIII, eles já mudaram isso, já não tem batalha aleatória, eles colocaram os monstros na tela, assim, dá pra você ver antes, assim. É que acaba você não fugindo muito nessa dinâmica, porque por mais que você, que nem no 13, você não tenha batalha aleatória, você acaba tendo que batalhar de uma forma ou de outra, porque senão você não evolui. Então, por mais que eles tentem disfarçar isso, acaba ficando, tipo... Vai voltar pra mesma, né? Fica elas por elas. Ah, cara, mas tipo assim, se você... Tudo bem, mas igual no Fallout, se você não participar de batalha, fica difícil evoluir. Tudo bem que dá pra você evoluir com diálogo, hackeando coisa, descobrindo lugar também. Mas o necessário é você batalhar, cara. Se você é, que, não batalhar... é que esse negócio da batalha aleatória acaba gerando um efeito psicológico mesmo, né? Porque assim, se você vê o inimigo e você luta, beleza, você quis ir lá. Agora quando você não vê e ele vem, acaba irritando. Eu mesmo que sou... Assim, eu joguei praticamente tudo que tem de RPG ocidental na fase PlayStation pra cá, eu joguei. E me incomodava também. Acho que é mais um efeito bobinho. Acontece no tipo, igual você tá saindo do metrô no Fallout, pum, tem os caçadores de recompensa atrás de você. Então, assim, você não pediu. Todos têm. Então, todos têm. Mas assim, depende como é feito, né? Que nem quando é um inimigo que aparece e você vê, você acaba não te irritando tanto. Agora, se você tá andando e vem aquela telinha que todo mundo odeia, né, no Final Fantasy, né? Aquele. A pessoa já quer morrer, né? Principalmente aqueles antigos, né? Acho que Final Fantasy 5 e 6 era muito chato isso, né? E eu parei de jogar os 6 por causa que eu não aguentava mais isso. De estar andando, dar 10 passos assim, já... É, que depende. Tem uns que é exagerado, né? Que tem uns que são muito exagerados, assim, acaba ficando chato. Mas, eu não sei, porque eu sou já meio acostumado com isso, já não me incomoda muito, não. Mas eu entendo que seja um dos principais motivos para a pessoa não jogar. Eu saía correndo e eu lembro que dava aquela sensação horrível. Tipo, eu queria chegar num lugar e falava, nossa, eu tenho que correr, porque senão daqui a pouco vai aparecer uma batalha, tá ligado? Aí eu brilhava. Você era pressionado a correr da batalha. Nossa, então, era terrível. O que acontece com dava até um toque, tá ligado? Rapidão, assim. Dava aqueles transtornos obsessivo compulsivo que você pensava que, tipo, se eu mexer o controle pro lado, vai entrar numa batalha. Então eu vou andar só em linha reta, tá ligado? Tipo, dava um tilt, assim, meio nervoso. Achei que você ia dar um trigger na batalha se eu fizesse certa coisa no jogo, né? Tentava pegar o padrão dele. Começa a jogar RPG, precisa de um psiquiatra, né? Depois pra curar os efeitos. O que eu não gosto, tipo assim, que eu não gostava do RPG japonês é esse sistema de turno. Não que... No Fallout, por exemplo, que é o ocidental que eu joguei, não tenha. Porque eu acho que o sistema de VATS é um turno disfarçado. Exatamente o sistema de turno disfarçado. Só que é de uma forma que, tipo assim, eu consegui jogar. Mas o que eu não gosto do japonês é o turno. Por isso que eu jogo Zelda. Eu joguei Zelda, porque Zelda não tem turno. Zelda é mais orientado pra ação. Então eu acho que o meu problema em si com os RPGs ocidentais orientais, que eu não consegui jogar, é isso, que eu não gosto do sistema de turno, e o único RPG ocidental que eu joguei tem um sistema de turno disfarçado. É, mas esse negócio de sistema de turno aí, Lula, melhorou bastante também, porque agora tem aquele, pelo menos no Final Fantasy, que eles chamam de Active Time Battle, que agora você assim, não tem o seu turno, assim, que você fala, agora é a vez do personagem principal atacar, e não importa se você ficar uma hora parado, você é a sua vez ainda. Não, não é assim, cada um tem a sua barra você que tem demora. Tem um tempo, três eu já vi. Você tem que decidir. É, se você for mais rápido na escolha dos seus ataques, das suas magias, você vai ir melhor. Se você ficar demorando muito, o monstro vai te atacar. Isso deixou, pelo menos pra mim, acho que deixou mais dinâmico, deixou mais divertido. É, isso não tem, pelo menos no Fallout não tem. Tipo assim, você pode congelar em Vats e deixar 100 anos lá e depois voltar, vai ficar parado. É como se você pausasse o jogo. Literalmente, como se você pausasse o jogo. Nesse caso, assim, de batalha em turno, isso também é uma coisa que me incomoda bastante. Em alguns jogos eu vi que isso foi bem feito. O que eu acho ruim da batalha em turno é nem de ser programado um ataque, assim. Porque, por exemplo, dá aquela sensação de que você tá pensando no que você vai fazer, você escolhe uma ação. O ruim é essa coisa de ficar, essa espera, assim, porque fica... Por exemplo, fica um cara de frente pro outro, os dois ficam parados. Isso não dá uma sensação que é uma luta, sabe? Fica um negócio estranho. Eu já vi até um vídeo que os caras fizeram do Halo, que fala, Halo Final Fantasy, assim, que eles colocaram os personagens do Halo e os inimigos do lado, assim, como se fosse um RPG do Final Fantasy, sabe? O cara escolhe, aí vai lá o Master Chief dois passos pra frente, dá dois tiros e volta, assim, foi engraçado. Sabe uma coisa que até se vocês pesquisarem era assim antigamente, aquelas batalhas... Quando a Inglaterra tentou invadir os Estados Unidos lá pra assim, e os Estados Unidos queriam se rebelar, né, pra fazer um país livre, assim, então, as batalhas eram bem assim, ficava um exército de frente pro outro, aí um atirava, enquanto um tava recarregando aquelas armas de pólvora antigonas, o outro exército dava tiro, entendeu? Ficava muito parecido, assim. Talvez a guerra era em turno, cara. E às 5 horas todo mundo parava pra tomar chá, né? Né? Era o press start. Se você vê no naquele filme, até o Coração Valente mesmo, tem umas batalhas que são nesse esquema. Talvez tenha vindo daí, né? A origem dos caras terem a ideia de fazer essa batalha não, em turno. Mas não é agora, por causa de limitação de hardware naquela... Não, com certeza. Antigos. Mas eu digo assim, era limitação. Mas eu acho que a saída que eles fizeram talvez tenha vindo de uma ideia dessa, entendeu? Eu acho que não. Eu acho que não é nem limitação, nem isso aí, não. Eu acho que isso aí é de dor dos RPGs de livro, velho. Eu acho. Será? Que tem a ver mais com o negócio do RPG de livro lá, porque ele funciona mais ou menos desse jeito, né? Tem as tomadas... Eu sei que de hardware talvez não fosse, porque o Zelda já vem desde os primórdios, a batalha dele já era em tempo real, né? Do Zelda do Nintendinho. É, Zelda é action total. Mas action, desde os primórdios, assim, daqueles que tinham uma limitação gráfica, ainda assim a batalha era em tempo real. Mas acho que naquela época, um jogo como Zelda, por exemplo, a batalha em tempo real era um pouco transtornante também. Porque tinha aquelas falhas de controle, aquele negócio assim que deixava, às vezes, muito chato você enfrentar alguns inimigos. Ainda assim, ainda era muito mais interativo do que a batalha programada. Agora, um bom exemplo que eu acho de jogo de batalha programada, que até hoje rende muito, é Pokémon. Mas eu vejo Pokémon assim, porque a batalha programada é quando você... É como se você desse o comando pro seu animal. Então, não fica uma coisa tão estranha, sabe, de ser uma luta. Porque enquanto você não desse o comando, seu animal vai ficar ali parado esperando... Um comando de ataque. Agora é diferente quando você controla um personagem que, no caso, seria a sua representação no jogo, você fica ali paradão e o inimigo parado esperando você bater. Então, sei lá, eu acho que no Pokémon ficou bem adaptado isso, até porque a estratégia do jogo é feita em turnos mesmo, né? Senão não teria estratégia nenhuma no Pokémon. Mas eu acho que tem uma linha nisso daí, por exemplo, igual o Zelda, ele é action, mas ele não chega a ser um action que você precisa desenvolver uma habilidade pra dar os golpes. Eu acho que por isso que... separa ele de ser um RPG para ser um jogo completamente de ação, onde o seu progresso vai ser definido pela tua habilidade de memorizar combo, esquivar, esse tipo de coisa. Mas sim, você precisa evoluir o personagem. E você vê, essa característica de turno, de batalha programada, é uma característica de praticamente todos os RPGs, sejam ocidentais ou sejam orientais, puros assim. Que, acho que só Zelda sai um pouco disso, né? Por que todos os personagens japoneses são andróginos? É uma dúvida, não é um problema, é só uma dúvida. Não, aí eu acho que já é coisa da cultura deles mesmo. Eu também não gosto. Eles são meio também emos, assim, também. Por isso que eu gosto do Link, porque ele é o único personagem de RPG realmente macho que vai lá e briga com... Ah, ele não tem personalidade? Mas sabe o que eu acho, cara? Mas agora eu quero falar disso daí. Tipo assim, eu acho que Mas isso já é uma visão ocidental que a gente tem. Eu acho que a barreira entre os sexos, assim, é mais igualitária para os japoneses. Aqui no Ocidente, a gente tem aquelas figuras masculinas, o Rambo, o Exterminador do Futuro, não sei o que, então tem isso muito caracterizado. Então, acho que por isso a gente acha que é andrógeno, que é não sei o que, por causa da ocidentalização que a gente tem disso daí. Ah, mas que é andrógeno mesmo, hein? Você vê aquele... Mas qual a visão que a gente tem? Tudo bem, pode ser andrógeno pra gente. Por quê? Porque as diferenças, homem e mulher, são mais iguais, acho que nos RPGs japoneses, do que nos ocidentais. Nos ocidentais, o Shepard é o cara do 24 Horas da Galáxia, cara. É, não tem nada mais... masculina do que o Shepard, cara. Eu acho que, assim, a maioria dos gostaria de ver uma pesquisa disso, mas acredito que a maioria dos jogadores que jogam com Fallout, apesar de você ter a opção de criar personagem feminino, eu jogo, por exemplo, personagem feminino, acho mais legal. Agora, a maioria dos caras joga com soldado, cara, joga com um personagem masculino. Uhum. Então, eu acho que no Ocidente tem essa, digamos assim, essa masculinização extrema, e não digo que isso, mas é a visão ocidental do RPG oriental, dá isso, do cara, ah, é todo mundo andrógeno, mas acho que porque os personagens femininos e masculinos, eles estão no mesmo nível no RPG japonês. Já nos ocidentais, é tudo mais cheio de soldado, tudo mais cheio de Rambo, de Exterminador do Futuro, dessas figuras que são genuinamente masculinas, cara. É mais alguma coisa aí que vocês não gostam? O que eu acho assim, assim, além disso, mais ruim no RPG japonês, é aquela fórmula muito batida que eles usam, assim, de não só na parte de estrutura, tipo, eu gosto muito, acho que não tem nem como comparar, né, a parte artística do jogo japonês com a do RPG ocidental, porque, assim, parte gráfica, tudo muito bem trabalhado, tudo mais, assim, mas acho que no começo, o forte do RPG que diferenciava ele dos outros jogos, que nem Mario Bros, assim, era o conteúdo de história. Tanto é que tinha muito texto, né? Implementaram um texto, tinha toda aquela cultura de como se fosse um livro que você interagisse. Só que, com o passar do tempo, eles usaram sempre aquela mesma história batida, assim, de por exemplo, é sempre um carinha que depois ele vai descobrir que ele é mó fodão, que ele é, tipo, descendente de um clã lendário, que ele tem uma habilidade lendária, é sempre um bagulho meio assim, tá ligado? Até o próprio Zelda também, realmente. Mas isso aí também faz parte do japonês, porque não só no RPG japonês, como qualquer coisa da cultura japonesa é assim, você pode ver até pelo universo de mangá, assim. Mas aqui também, né, ver novela, tem a mesma fórmula, eles ficam usando pra sempre, mas, né? Cara, e na ocidental, você não é sempre o soldado que salva o universo, o mundo? Então, tudo tem fórmula. Ocidental, né? É tipo assim, tem uma fórmula que eu tô falando. Que a gente acabou de falar. Pra todos tem a exceção da regra, né? Tipo assim, no japonês todos têm essa mesma fórmula. Aí vai ter um ou dois que é diferente, assim, que não é desse jeito. No ocidental é a mesma coisa também. Até porque, se não for assim, descaracteriza, né? Um pouco. Isso é inevitável fazer. Você tem que ser o centro da atenção. Isso pra qualquer jogo. Senão, como que você vai ter uma história e vai ter um motivo para toda a ação acontecer? Então, isso eu não vejo um lado ruim. Isso eu não vejo uma padronização dos jogos. Eu não quero jogar um jogo que não seja o ponto principal da ação. Não, com certeza. Mas eu digo assim, o visual do personagem é sempre aquele personagem meio emo, com aquelas roupas... Que nem uma coisa que eu não gosto é a... Eu gosto muito da arquitetura, do design dos cenários do Final Fantasy, por exemplo... Mas eu sempre critiquei o figurino dos personagens, né? Eu acho muito estranho, velho, aquelas roupas, assim. Ele tentar passar que aquilo é uma roupa que o cara usa no dia a dia e aquele negócio do... Cara, quanta gente, isso cura tudo. Você pode até achar estranho, mas eu acho que aí da onde tem a riqueza maior, pelo menos artística, dos orientais, eu acho. Que quanta gente você vê fazer cosplay disso, cara? Não, com certeza. Você vai na feira de cosplay, é muito mais gente, tipo assim, tem muito mais gente ligada à cultura, é uma coisa muito mais oriental. E aí tá essa riqueza de personagens com roupas originais, coisas que você não vai ver na rua, coisas cabelos que você não vai malucos, ver, né? Cabelos malucos, esse tipo de coisa. É uma riqueza que só tem neles. Pelo menos nos ocidentais que eu conheço, não tem nada. Você vai ver uma coisa que é meio Idade Média, assim, aquela coisa europeia, que é uma coisa que existe, né? Já existiu. Você já tem referências para criar aquilo, ou você vai ver um universo tecnológico, espacial, esse tipo de coisa. Eu só vejo o que eu vou... Eu não vou falar que é mal, porque eu não gosto, Entende? Porque tem uma riqueza, tem cosplay, tem um monte de gente que adora esse tipo de personagem. Porque são coisas que você não vai ver, cara. São coisas que não existem, são criadas única e exclusivamente pro jogo. Não foram copiadas de nenhum lugar. Acho que aí tá a grande riqueza dos orientais. Só porque é exagerado, por exemplo, não quer dizer que foi bem feito, tá ligado? Porque eu vejo, não existe funcionalidade naqueles figurinos, naquele... Às vezes o cara mora no deserto e tem uma roupa que não tem nada a ver, tá ligado? É meio carnavalesco, né? Lembra bastante, então, colorido. Eu acho muito legal isso no Zelda, porque ele é um cara que mora na floresta e tem só um pedaço de pano de roupa, né? E isso não descaracteriza ele. Eu vejo muitos cosplays do Link em feiras de evento. Aí, por exemplo, no caso da Princesa Zelda, que é uma princesa, aí sim o figurino dela é todo bem composto e tal. Eu acho assim que eles só tinham que caracterizar melhor os personagens. E, por exemplo, por que não pode ter um personagem de RPG principal que fosse um velho ou algum outro tipo de... Tem que ser sempre aquele adolescente, estilo emo, com aquela... Nem todos, cara. Nem todos. Tem uns que não é assim, não. Bem. O Final Fantasy VI, por exemplo, eu acho que foi o primeiro não sei se foi o primeiro jogo, mas acho que foi um dos primeiros RPGs e jogos é colocar um protagonista mulher. É legal também, mas até assim, ainda de ser mulher, ainda mesmo assim ela continua sendo uma adolescente, com aquele tipo de roupa e tal. Por exemplo, é que eu mesmo não conheço um exemplo de RPG que um personagem fosse bem diferenciado, assim. Mas pode ver no Final Fantasy mesmo, praticamente todos os protagonistas do Final Fantasy têm a mesma cara, quase o mesmo estilo. Todos eles têm a mesma idade. É porque, assim, seguem aquela mesma fórmula que a gente tava falando agora, assim. É igual desenho japonês, já viu que todos eles são crianças e os pais nunca interferem na vida deles? Uhum. É sempre assim, eles colocam sempre a mesma faixa etária. Fala um título de FPS que você acha muito foda, assim. FPS? Eu sei que não tem nada a ver, mas eu vou concluir meu raciocínio. Fala um título. Eu acho muito foda a MW2. Ah, mas esse é muito tradicional, né? Também. Mas eu digo assim, eu sei que você gosta muito do BioShock também, não gosta? Gosto bastante. BioShock é um FPS que fugiu totalmente do estilo FPS comum e foi um jogo muito aclamado que eu vejo vocês elogiando direto. Mas é que tá. Você tem que saber fugir do comum sem descaracterizar. Ele tem pontos de jogo de tiro e ele inovou em diversas outras coisas. Eu acho que o gênero RPG em geral, não tô falando nem só do oriental, mas eles tinham que tentar manter as características e inovar em outras coisas, assim, não ficar sempre só naquela receita de bolo, entendeu? Eu acho que o ocidental fez isso nessa última geração, com Mass Effect, BioShock e Oblivion. Com Mass Effect, Fallout e Oblivion. Eles conseguiram fazer essa inovação. Eu acho que essa fórmula é nova. Eles fizeram isso, mas também essa fórmula dos japoneses, ela está sendo usada há muito tempo. Vamos ver como vai ser os ocidentais daqui 5, 6 anos. Se a gente vai continuar tendo Fallout igual, se a gente vai continuar tendo Mass Effect igual, se a gente vai... Então, são coisas que acabaram assim de sair. Eu acho, não sei ou quando tiver, será que vai existir Fallout 13? Será que Fallout vai conseguir chegar no 13? Eu acho que o problema é que, assim, se fizer diferente, não vende, cara. Eu já vi vários RPGs fazendo uma temática aí com arma, outros fazendo com não sei. Pega, por exemplo, um que eu sei que o Pascoal jogou, que é o Skies of Arcadia. Que eles fizeram um negócio diferente e tal, não acaba não fazendo sucesso, assim, acaba... É igual jogo americano também, jogo americano não tem também sempre ter arma, soldado, uma guerra, sempre tem que ter. Quando eles fazem alguma coisa diferente, não vai pra frente. Essa visão aí, pra mim, é um dos maiores problemas do videogame hoje em dia. Eu espero que nenhum desenvolvedor de nenhuma empresa pense que nem você tá falando agora. Não, mas com certeza se fizer pensam. Diferente, que se fizer diferente, não vende. Mas eles se pensam na assim, grana. Assim, não que eu acho. A gente não teria Okami, a gente não teria. Não, mas Fallout. Aí que tá. Okami não vendeu. Você acha que Okami vai ter. Teve Okami Den agora pro DS, porque eles estão tentando focar um outro público. Mas Okami não saiu sequência, eles nem pretendem fazer. Infelizmente, porque é um jogo sensacional. É um RPG muito inovador, eles inovaram. O personagem principal é um lobo. A arquitetura do jogo, o design do jogo, é todo baseado naquela cultura folclórica do Japão feudal. É inacreditável, assim, a parte artística. É um jogo sensacional, ele segue bem o estilo do Zelda. Mas infelizmente não vendeu muito, justamente talvez por ser diferente. Mas o diferente vende também, porque ver Shadow of the Colossus, por exemplo, é um jogo muito diferente e vendeu bem. É verdade. É uma coisa que tá preso dentro de um estilo, que é no caso que a gente tá falando. Eu entendo o que você tá falando. Tipo, aquele público japonês, ele espera aquilo, né? Ele vai querer aquilo. Se você fizer uma coisa diferente, eles não vão gostar. Dentro desse estilo. É que tá. o Shadow of the Colossus, ele pegou um público que não conhecia aquilo, né? Várias pessoas. Pegou o público que jogava RPG, o público que jogava FPS, várias pessoas de outros estilos, que quando viram o Shadow of the Colossus, não conseguiram colocar ele em um estilo pra poder comparar, entendeu? Então eles viram ele como uma coisa à parte, assim. Ele era uma obra de arte. Ele não era só um jogo, assim, que se encaixa em um estilo. Tudo bem, ele é meio ação, meio aventura, mas ele é um jogo muito diferente. Mas concorda que ele é um jogo sensacional, sou muito fã, mas também foi uma sorte ele ter feito sucesso, porque ele poderia ter sido um tremendo de um fracasso também. Não, eu não concordo que foi sorte. Eu concordo que foi não qualidade. Não por causa da qualidade do jogo, que eu acho excepcional, mas concorda que quando o jogo... Não é que é sorte, você tá falando que é um tiro no escuro, né? Não é um tiro no escuro, exatamente. Ele, com certeza, quem jogasse o jogo mais profundamente, veria que é sensacional. Mas eu acho que ele poderia, de repente, nem ter emplacado, porque, de repente, as pessoas não iam conhecer muito o jogo. Que eu acho que é o caso do Okami, por exemplo. Mas não que... Eu acho o jogo sensacional. Eu acho que esse é o... Esse é o grande... É a grande dificuldade aí dos orientais, dos RPGs orientais, é sair desse tipo de pensamento que o Bobos falou, de que mudou, ninguém compra. Então, os ocidentais vieram com um novo estilo, e eu concordo com o Lula. Ele falou, será que a gente vai ter um Fallout 13? Eu duvido, entendeu? Eu duvido que eles tenham uma maneira de, tipo, pegar o Fallout... E mudar o estilo de jogo do Fallout. Eles vão fazer spin-offs ou vão fazer continuações, tipo New Vegas, que vai sair, né? Esses esquemas. Vai chegar uma hora que vai ficar old, vai ficar vazio. Só que o que eu acho que a Bethesda vai fazer? Vai se renovar, entendeu? Vai atrás de outro gênero. Eles fizeram. A Bethesda fez o Wet, que é jogo de ação, beat'em up, sabe? Então eles tentaram fazer. Não deu muito certo, mas pelo menos eles tentaram fazer. Agora eles vão tentar um FPS diferente com o Brink. Então, tipo, eles não se focam só em RPG. Esse é o problema Não, mas aí empresas... você tá falando da empresa em si, não do gênero. A gente tá falando então, de esse qual é o problema. Esse é o problema de empresas que fazem RPGs orientais. Que eles não tentam fazer outros tipos de jogos, mas só diferentes tipos do mesmo jogo. Não, mas faz, cara, que nem a Square Enix faz muito outros tipos de jogos. Fazem vários. Jogo de navinha, por exemplo. Fazem um monte, assim. O problema é tentar... Aquele Mario Basquete é da Square Enix. Ah, né? Eles fazem um milhão de Mario jogos. Mario World é da Square, né? Nossa, pode ser. Então. Não, mas tudo isso eu tô falando recentemente. Uh-huh. Tipo, é porque, assim, eu não vou comparar o Fallout 3 com Final Fantasy 7. Eu vou comparar ele com Final Fantasy 13. Eu vou comparar com o que eu posso. Eu não posso comparar com um RPG ocidental que começou com Oblivion, né, pra falar a verdade. Oblivion foi 2007, 2006, acho. Então a gente tem que comparar a partir daí, porque tipo, é daí que apareceu esse modelo de RPG ocidental que a gente tá falando. Então, comparar com antes é injusto com os dois jogos. Então, assim, o maior que a gente pode comparar, eu acho, é o Final Fantasy XIII, que acabou de sair. Sim, eu acho que é nisso que a gente tinha que focar mesmo, que assim, que eu acho que um dos dois, o Fallout e o Final Fantasy, é o que dá mais pra entender a diferença de um de outro. Assim, eu vou falar o que eu acho de bom e de ruim nos dois. Assim, eu gosto, assim, do... No Fallout eu já falei o que eu gosto, até falei no acabei de falar aqui no cast anterior. O que eu não gosto nele, assim, é aquele negócio de ele ser muito vazio. Sim, a história dele, assim, é muito... Eu acho boa o background da história, mas ele não... Eu acho que ele não trabalha bem os personagens. Assim, que nem... O que o pessoal mais reclamou no Final Fantasy XIII foi a linearidade do jogo, assim. Que você demora muito tempo pra você ficar, assim, livre no jogo, que é o que o Fallout faz com meia hora de jogo. Sim, mas eu acho que isso é importante pra você trabalhar o enredo e os personagens em si, assim. Que é o que eu acho que eu fico faltando, assim. Por exemplo, eu não sei nada do personagem principal do Fallout, porque não me é passado nada, quase nada do jogo, entendeu? Eu já acho que o Fallout tem uma gama de personagens muito grande, e ele não vai, claro, detalhar todos. Tanto que não pode. E um dos reviews que eu li de Final Fantasy, eles falam que... 13, eles falam que eles conseguem, sim, detalhar os personagens principais. Mas os outros, que são secundários, eu diria, né? Eu não sei, não joguei, então eu não vou afirmar nada. Mas, pelo que eu li, eles não detalham nada, assim, deles. É só os principais, que são os quatro estereótipos lá. Tipo, o andrógeno, o fortão, e não sei o que lá, a menina e tal. E o Fallout, ele detalha mais os que você tem mais contato. Ele detalha assim, ele detalha a história do pai, ele detalha a história de você, né, do personagem que você é. Mas isso ao longo do jogo, não é a cada 5 minutos, né? Você tem que jogar as missões principais para você ir detalhando cada vez mais as coisas que acontecem e tal. E além do mais, detalhar o seu histórico, o Fallout não faz por um motivo óbvio, eu acho. Quem faz a história do que você é você. Então, tipo, se você é um cara mais... Se você escolhe mais carisma, você é um cara mais amigável, é uma história diferente de um outro cara que só escolhe força. Entendeu? Então as pessoas reagem diferente. Isso é uma das coisas que eu acho legal do Fallout especificamente, né? Como falar. Mas que acontece também no Oblivion. Eu joguei o Oblivion e também acontece no Oblivion. E no Mass Effect também. Entendeu? Você que faz a história do seu personagem. Ela não é dada pra você desde o começo do jogo. E os outros personagens, com o tempo você vai descobrindo mais sobre eles. Pô, tem uma médica lá no Fallout, que ela trabalhou bastante com seu pai num projeto lá que você tá indo atrás e tal. O diálogo que você tem com ela, ela fala o histórico, tipo, como foi trabalhar com ele, ela fala, a sua mãe morreu quando você nasceu, no Fallout 3, né? Ela fala da sua mãe, o relacionamento da sua mãe com seu pai e tal, por que que ele decidiu ir pro Vault, esse tipo de coisa. Então, você detalha, só que você tem que jogar o jogo pra detalhar. E a história do personagem principal é você que faz. E é uma coisa que nos orientais, eles dão pra você, entendeu? Eles vão dando de pouquinho em pouquinho qual que é o seu histórico. Então, que é uma coisa que o Fable faz. O Fable, o histórico, o seu passado, ele tá pronto no Fable. E você tem que partir daí, né, no Fable 2, né, mais especificamente. Que também é um RPG ocidental, né, que eu joguei bastante, eu gostei bastante também. Eu já não gostei tanto do Fable. Mas o passado dele já é dado. Mas a partir do passado, tudo que você faz, as pessoas reagem a você, você monta a história do personagem principal também. Entendeu? Então é isso. Isso é uma das coisas legais que eu acho do ocidental. Eu acho mais ou menos isso legal, porque eu acho que ao mesmo tempo que ele te dá uma vazão pra você criar a vida do personagem, isso também deixa a história meio fraca, né? Que é o que eu senti no Fable, por exemplo. Que é um... Beleza, eu achei muito legal aquele negócio de você escolher os caminhos que você vai seguir e tal. Você pode ser tanto do bem quanto do mal. Tem várias coisas assim que eu acho bem interessante no Fable. Tem algumas coisas do jogo que eu não gostei de estrutura do jogo mesmo. Mas assim, em parte de história, eu acho que fica meio fraco. Porque você não consegue sentir que é uma realidade, que é aquele lugar tal, você não interage tão legal com os outros personagens. Uma coisa que eu ia até mencionar, que uma vez eu tava imaginando comigo mesmo, eu acho que seria legal implementar no RPG isso, que eu mesmo jogando RPGs, você tem que, sei lá, né, ter uma certa amizade com os outros personagens do jogo pra você conhecer a vida deles e dar uma densidade na história do jogo. Só que, por exemplo, eu acho muito mais carismático os personagens do Call of Duty, por exemplo, nem o Capitão Price, ou... Como é que chama aquele lá, o Mr. Bob? Soap McTavish. Não, aquele do World at War, que eu acho incrível, véio, aquele personagem. Não sei. Aí não, World at War? Aí já é outra. É o de Segunda Guerra. É o de Segunda Guerra. Então, World at War mesmo. Eu não lembro o nome dele, cara. Então, o Price... O Reznov, é bom o personagem mesmo, o russo. Muito bom. Véio. Muito bom. E assim, ele o personagem vai junto com você, ele meio que te guia em algumas partes, mas assim, você também... É que ele é muito linear, né? Não dá pra comparar com RPG. Mas eu acho legal aquela interação daquele personagem com você. Eu crio um vínculo com esses personagens do Call of Duty, tanto no Jet War quanto no Modern Warfare, que é muito legal. Isso dá uma gama muito interessante pra história, porque, por exemplo, em partes que eles morrem ou que eles correm algum risco, você sente mesmo a perda ou perigo naquela situação com aquele personagem. Em jogos de RPG já tem uns personagens assim que tanto faz, se ele morrer ou não, já não vou sentir tanta diferença, tá ligado? Acho que se tivesse uma interação como é feita no Call of Duty, tivesse interação nos personagens dos RPGs, tanto ocidentais quanto orientais, deles com o personagem principal, que no caso é você, seria muito mais interessante. Acho que daria muito mais amplitude pra história e muito mais densidade pro roteiro. Que a diferença é que nem o Cetista tá falando aí de trabalhar a história, é que no ocidental, assim, geralmente é você que é o personagem principal, né? E no RPG japonês não é que é você, assim. Você tem o personagem principal da história, assim. Uhum. E aí o que ele vai contar durante a história é a relação dele com os outros. Então ele vai trabalhar um tempão, qual é a relação que o personagem principal tem com os outros. Geralmente em história japonesa eles trabalham, eles falam muito sobre amizade, né? É, geralmente o tema principal em qualquer história de japonesa é isso. Então ele vai mostrar todo um histórico, mostrar como é que eles se relacionam para depois deixar você livre para cumprir a quest principal da história, assim. E já no ocidental o foco mesmo é mostrar qual o personagem que você vai montar. Que nem o cientista falou aí do Mass Effect, assim, se você vai ser o cara mauzão, se você vai ser o cara legal que vai se dar bem com todo mundo. É uma outra dinâmica, né? É uma proposta diferente mesmo. Jogos como Final Fantasy querem agradar. Eu acho que é o que eu sinto. Eles querem mais agradar quem já joga Final Fantasy do que tentar inovar ou simplificar ou fazer mudanças, principalmente no gameplay. Porque assim, a minha preferência por ocidental é pelo gameplay e pela história, e pela construção da história. Entendeu? Esses dois pontos me agradam mais. Se o resto mudar, entendeu? Eu não me incomodo tanto. Mas se esses dois mudar, eu não jogo mais RPG ocidental. Então, como eles não querem mudar esses dois pontos em Final Fantasy, especialmente, né, que é o gameplay, que ao invés de simplificado, ele vai se complicando, só que isso é bom pra quem joga já. Entendeu? É, então, eu acho que isso aí eles, é legal. Eles não vão fazer mesmo não, porque a base já é muito grande, né? Não, isso é legal, tipo, legal. Então, eles estão pensando nessa base, e é essa base que eles querem alcançar, legal. Então, vai lá, coloca os elementos melhores e tal, deixa um pouco mais complexo e completo, beleza. Só que eu acho que isso dificulta novas pessoas se interessarem. Eu concordo sempre, com você. Sempre vai vender bem. Porque sempre tem mais, sei lá, vender bem pra gente é vender mais de 1 milhão. Vai, que é tipo o retorno do lucro. Sempre vai vender mais de 1 milhão. O Final Fantasy XX vai vender mais de 1 milhão. Só que isso não significa que um monte de gente nova vai querer jogar Final Fantasy. Entendeu? Já o Fallout, especificamente, e o Oblivion também, eles tentaram inovar em outras maneiras pra ver se eles conseguem também outras pessoas, entendeu? E não só quem gosta de jogos de ação, por exemplo. E isso eu acho uma coisa mais louvável, né? Então, pra mim, essa é a diferença básica do porquê eu prefiro o ocidental. Mas assim, eu acho que os orientais estão fazendo certo se o público que eles querem alcançar é quem já joga. Então, eles estão fazendo certíssimo. Ah, eu concordo. Eu também acho que eles não estão tentando, eles não estão pensando no público novo mesmo, não. Porque senão eles teriam mudado bastante coisa já. Eles pensam no quem já joga, porque acho que até deve ser uma base muito grande, né? De fã. Então, pra eles é muito melhor você já fazer pra quem já. Você tem certeza que vai comprar do que arriscar num público novo que você não tem ideia. Porque você vê exemplos assim de quando eles tentam agradar um público que não é fã e não dá nada certo, como o filme do Dragon Ball, por exemplo, que é horrível. Mas que não agradou nem o fã e nem o não fã, né? Nem o fã e nem quem não é fã. Então afastou, eu acho todo certo mundo mesmo. Eu acho certo eles focarem mesmo quem é fã do jogo. Mas eu digo assim, mas vocês estão se limitando ao Final Fantasy, que já é um caso específico de. Já tem milhões de pessoas que no dia que você lançar um Final Fantasy vão estar lá pra comprar, entendeu? Eu tô falando assim que o Final Fantasy sim deve manter pros fãs que já compram, que eu acho que é o certo pra você também. Os caras que estão comprando o Final Fantasy há 20 anos aí, eles merecem um jogo bem feito do jeito que eles querem. Mas eu digo assim, fazendo em franquias novas de RPGs orientais com novas propostas, entendeu? Aí sim, de talvez tentar pegar um público novo ou, sei lá, ou adaptar com outras coisas interessantes e principalmente mudar aquele esquema de luta deles. Eles tentam, até no DS tem 1 milhão de propostas diferentes de RPG oriental. Eu mesmo não conheço nem metade, assim. Eles tentam fazer muitas coisas diferentes. Aí que tá, eu acho que depende da plataforma também. No DS também é barato você fazer jogo, então você pode assumir mais riscos. Se for fazer um jogo... Se um oriental, uma empresa oriental, for fazer um RPG para tentar pegar os dois públicos num 360 PlayStation 3/PC, que é o trio tecnológico, né, o trio alta definição, cara, o investimento é muito maior. Essa é a questão também. Então assim, só o resumão da história, eu diria. Um tem os seus lados positivos, seus lados negativos, o outro também, mas eu vejo, opinião pessoal, eu vejo que a inovação dos ocidentais já passou e está passando o tradicionalismo dos orientais. E se os orientais não irem atrás de dar uma revisada geral nessa estrutura que eles montaram pros RPGs orientais, em breve o negócio vai ficar cada vez mais difícil. Então E eles precisam de jogadores novos. Eles não podem contar com jogadores que já... Pô, se eles conseguirem fazer um negócio que agradasse os dois de alguma maneira, eles não iam vender 3 milhões. Eles iam vender 6, cara, sabe? Ia vender bem mais se eles conseguissem agradar os dois. Mas eu acho que esse não é o interesse. Então, pro que eles estão fazendo certo, porque quem já gosta, compra. Agora, eu não acho isso que é um bom modelo de negócios a longo prazo. Porque dinheiro eles estão fazendo em cima. Eles ganharam o lucro deles de volta já. Mas a longo prazo eu não vejo isso funcionando. Eu só espero que você não esteja prevendo que a gente vai morrer logo. Fãs de RPG de Final Fantasy. Não, os fãs não. Fãs de RPG de Final Fantasy nunca vai morrer. Eles sempre vão amar Final Fantasy. Não, eu vou morrer um dia, com certeza. Mas os jogos, eu não sei se eu vejo sobrevivendo por muito mais tempo. Esse é o meu ponto. Eu também acho que eles precisam se reinventar de novo. Tem capacidade pra tal. Sim, eu acho que tem capacidade de sobra. Mas precisa arriscar. Eu acho assim que algumas inovações, eu sei que vocês vão me crucificar, mas, por exemplo, Pokémon eu acho que foi uma razoável inovação na RPG. Não, é sério, eu até gosto, assim, não sou fanático, não. Eu até gosto. E tem milhões de pessoas que gostam também, mas eu tô dizendo assim que foi uma tentativa diferente que deu certo, entendeu? Pegou um público totalmente novo, Pokémon. E um outro também que eu acho um bom exemplo, que eu já não sou tão fã, assim, mas eu acho que, assim, que certamente fez sucesso, foi Monster Hunter. Os dois nessa temática de monstro, né? Mas Monster Hunter tem elementos muito ação e também muito RPG. Tanto os personagens andrógenos e tudo mais. E tem pouca história, né? Aliás, Pokémon também não tem uma história tão vasta. Mas aí eles apelaram pra esse cultivo de animais, né? Mas eu acho que realmente inovação tem que ser testada, mas testada com vontade. Não assim só põe uma fórmula nova e pura e simplesmente esperar que o mercado aceite, entendeu? Tem que ser uma coisa trabalhada, estudada. E eu vou continuar, Hadi, jogando Zelda, né? sempre. E você, Hadi? Eu concordo com tudo que foi falado aí. Cada um tem seus pontos altos e baixos, né? Mas falta inovação mesmo no japonês, senão não dura muito, não. Eu acho que no final das contas o que vai acabar mesmo é o gosto pessoal, né? Que vai mais influenciar. Com certeza. Sim. Então é isso aí. Se vocês concordam com a gente, se vocês discordam, deixa comentário, fala o que vocês estão. O que vocês acharam, se vocês preferem ocidental, preferem oriental. Vai ser bom agora, porque o podcast passado foi sobre o Fallout, então a gente falou bastante. Do Fallout, então vocês têm essas características de detalhes mais de um ocidental bom que a gente jogou, e o oriental todo mundo já conhece, né? Todo mundo pelo menos viu ou jogou um pouquinho no passado. Então faça seus comentários aí, vê se a gente só falou merda aqui ou se a gente falaram coisas sábias. E deixa um comentário e lembre-se, a gente sempre vai tá lendo, talvez um dos comentários, a pessoa que escreveu participe do podcast, mas não sei de nada, né? A gente tá falando isso há um tempinho já, a gente precisa pôr em prática, né, galera? É verdade, quem sabe. Darth Vader veio dar um oi aí, porque ele não participa de nenhum RPG. Então, beleza. Valeu aí por ouvir, valeu pelos comentários, valeu pela... Que mais? Valeu pelo que mais? Valeu por existir. Pela persistência. Valeu pela persistência. Pela paciência. Isso. E obrigado, gente. Até o próximo OrionCast, que vai ser especial, como sempre. Todos são especiais, então o próximo também será especial. Aguardem. Falou. Falou. Falou. Alô, alô, agora tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Ai, velho, eu tô vendo. Não, meu irmão. Tá me ouvindo alguém aí, pô? Não. Meu, o som tá ruim pra caramba, velho.